Está começando Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Esse aqui é o Sessão 31 Disco número 6. Aqui nós estaremos discutindo o episódio 7 de Star Trek Discovery, o episódio chamado Magic to Make the Sanest Man Go Mad. Bom pessoal, antes de começar o podcast, eu só quero lembrar a todos para adquirirem os produtos do Sessão 31. Tem a caneca e a camiseta do Sessão 31, a camiseta todos os tamanhos, masculina e feminina. Tem o logo do Sessão 31 nela. A caneca tem o logo também, com uma ilustração do Capitão Picard, uma caneca muito bacana. Então, vão lá, adquiram. No site do Sessão 31 tem banners que direcionam lá pro Elo 7, o site de compras online. É muito fácil, muito simples, muito seguro para fazer a compra. Fiquem à vontade, adquiram e é isso aí. Bom, os participantes do podcast de hoje são o Ricardo, a Roberta Maná, o Thiago Maldonado do canal Diário do Capitão e lá do Star Trekkers temos a Ana e o Fernando Augusto. É isso aí, galera. Vamos então para mais um Sessão 31 Disco. Bom pessoal, então vamos lá, eu vou iniciar aí, vamos começar a falar nossas opiniões de maneira geral em relação a esse último episódio, né, que tem um título meio longo, né, Magic to Make the Sanest Man Go Mad. Ou a gente já pode reduzir para Cause and Effect 2 a missão também, de repente, acho que fica mais fácil aí, né. Vamos lá, é o episódio 7 de Discovery até agora. Roberta Maná, né? Você tem sempre sido a primeira a comentar sobre as suas opiniões de maneira geral. Vamos continuar isso aí. E aí, diz aí o que você achou desse episódio. Então, seguindo a tradição, eu sou a primeira, eu vou continuar seguindo outra tradição. Eu não aguento mais dizer isso, mas pra mim isso foi melhor até agora. Tipo, tá ficando chato, sabe? Vamos lá, Roberta, muda o discurso, gente, não tô conseguindo. Não, mas de verdade, assim, do fundo do meu coração, esse foi mais divertido de todos, disparado, sem dúvida. Eu amei quando o Harry Mudd falou adiós, mon capitão. E eu fiquei pensando, assim, sabe, na hora, caralho, eu já ouvi o Picard já ouviu isso, aonde, sabe? E eu fiquei com aquilo encasquetada, daí hoje eu escutei na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, eu me lembrei do John Delancey falando isso pra ele. Ai, que demais! Achei muito legal a referência. Que mais? Hoje, especificamente, eu senti que eu senti falta da voz da Major Barrett no começo, sabe? Tipo, last time on Star Trek, Deep Space Nine. É verdade. É porque, na verdade, ontem eu tava vendo Deep Space Nine e aí hoje eu fui ver de novo esse episódio, né, da Discovery. Eu gosto da voz da narradora, mas assim, eu senti falta. Na verdade, eles mudam, né? Teve episódio que foi, acho que a Soniqua que fez, não foi? Teve. Eles estão meio que alternando, acho, essa voz. É, né? Mas eu só não falo isso sobre a saudade da Major, porque eu percebi que o meu crush em Discovery é essa voz do computador, cara. Porque, é sério, cara. Eu adoro. Eu já falei isso no outro podcast, e nesse episódio rolou ela falando Black Alert. Eu adorei, cara. Melhor hora do episódio, melhor momento. Black Alert. Black Alert. Eu li várias vezes na internet várias pessoas irritadas porque, ah, que falta de criatividade e tal, e episódio de time loop, bibibi. Cara, eu sou daquelas pessoas, eu sou muito fácil de agradar. É muito simples me agradar, sério, de verdade, assim. E aí coloca um episódio holodeck, pronto. Tá feito, pra mim tá feito o episódio, sabe? Porque tem milhões de coisas que podem dar errado no holodeck, tem milhões, é muito bom, é muito divertido. Tecnologia querendo tomar conta do mundo, adoro, sabe? Então, tipo assim, quem sou eu pra reclamar de episódio repetido, correto? Episódio de primeira diretriz, quantos episódios de primeira diretriz tem? Ah, devemos interferir, não devemos? Adoro, entendeu? Então, tipo assim, pra mim esse negócio da repetição, assim, não é problema de forma alguma. Adoro episódio de viagem no tempo, essa coisa toda. E meu último comentário, pra começar, é que me chocou um pouco que com toda a evolução científica que a gente tem, a gente já tem Warp Drive, correto? A gente já tem Spore Drive, né? Já tem Spore Drive nessa série. E os elevadores continuam sendo o ápice da awkwardness. Os momentos sem jeito que não acabam nunca. Eu fiquei imaginando, sabe, que até esse momento já tinham dado um jeito nisso, só que não. Fiquei chateada de imaginar que o futuro vai continuar assim. Mas... Pior que tem uma. No The Orville tem uma cena no elevador. Você entendeu? Aí ele entra todo mundo dentro do elevador e fica aquela cena, no elevador. E todo mundo constrangido. Aí a mulher vira e fala: caraca, a gente tá no século 24 e a gente ainda fica constrangido dentro do elevador. É sério, tem uma cena? Eu não vi esse episódio, cara. Não, legal, o Seth MacFarlane fala assim: começa. Tentando fazer uma musiquinha. Ah, não, eu lembro. Não, eu lembrei, eu vi esse episódio sim, cara, é verdade. Nossa, muito louco. Não acredito que vocês vão me dar motivo pra assistir The Orville. Ah, ó, não lhe faltam motivos, na verdade. Senhora é verdade. Que está sendo. Está relutando aí, ó. Vai virar fã. Escuta o que eu tô falando. Eu tava assistindo agora, é muito bom, vale a pena, assista. É, olha aí, ó. Então, beleza, então eu vou passar pro próximo convidado de hoje aí. Deixa eu ver, ah, o Ricardo aí, ó, já faz uns 3 podcasts que não participa, esses daqui de Sessão 31 Disco. Vamos lá, cara, diz aí suas impressões em relação a esse 7º episódio. Cara, a Roberta falou que gostou, eu não gostei da parte do loop temporal, exatamente dessa parte do loop temporal. Quando eu começo a falar de loop temporal, eu falo assim, ai, que saco, episódio de loop temporal. Vou ter que assistir a mesma cena 300 vezes, ai, saco. Mas assim... Tirando esse mote, eu achei muito legal o episódio, a parte do episódio, achei bacana tudo. Eu gostei da festa, finalmente a gente tem uma festa legal numa nave da Federação, né? A disco, é né? Disco, né? Já lembro aquelas festinhas do Picard, que era, né, musiquinha clássica de fundo, todo mundo tipo usando uniforme de gala, aquela coisa divertidíssima, né, cara? E as festas do Neelix, então? Puta Nossa. Que pariu, as festas do Neelix são horríveis. Não, as festas que é retratado nos outros lá é aquela festa de tia velha, né? Que você vai lá e fala assim, ai, que saco, encontra os parentes chatos, e é exatamente os parentes chatos que vem falar com você. O Data, né? Tocando, o Data tocando violino, né? Puta diversão o negócio. Ah, né? Não, velho. Ai, caramba. Festa sem drogas, né? Porque na Discovery é cogumelo, né? Festa com drogas, né, cara? É coisa bem de faculdade mesmo, né? Boa observação, cara. Ai. E outra coisa que eu achei uma barata é as mortes que o Muddy faz do Lorca, né? Assim, ainda bem que o Lorca não lembra, ele já tem problema mental, velho. Imagina se ele lembrasse das 57 mortes dele, velho. Não, é sensacional, isso aí é sensacional. A gente vai comentar sobre isso depois. Cara, é muito bom isso aí, né, cara? Mas assim, tirando o mote de loop temporal, eu gostei de bastante coisa desse episódio, achei ele divertido. Então... Tirando a história principal do episódio, que não é. Ah, ele podia ter colocado qualquer outra coisa, mas tipo, é que eu acho o loop temporal muito chato, mas tudo bem. Mas o resto salvou o episódio. Bem. É, legal. Então é o seguinte, eu vou chamar agora o Thiago Maldonado, do canal Diário do Capitão, né? Tem estado sempre com a gente aqui, né? Vamos lá, Thiago, o que você achou desse episódio aí? Cara, de modo geral, assim, foi um bom episódio. Eu achei ele inferior ao episódio anterior, o sexto. O sexto, né, pra mim, continua sendo muito melhor, de evolução de história, de agregar ao conteúdo. Em contexto de evoluindo Discovery, eu não achei que teve nenhuma evolução, né? Eles evoluíram muitos personagens nesse episódio, mas infelizmente ninguém evoluiu porra nenhuma porque ficou esquecido de alguma linha temporal lá passada, né? Eu não gostei muito da conclusão. Eu achei que o Harry Mudge nesse episódio, eu achei que poderia ser outro personagem. Eu até conversei com o Ricardo, ele falou que poderia ser, mas eu acho que não poderia ser o Mudge, porque é mais uma coisa que ele fez e que não está na ficha dele. E eu não gostei da conclusão do episódio, cara. Eu, tipo assim, quer dizer então que você pode tentar roubar uma nave da Federação e o seu castigo é casar com uma menininha novinha, entendeu? Que o pai dela é rico pra castigo, caralho. Que castigo, né, cara? Você entendeu? Cara, que castigo? Que diálogo tá tendo esse Discovery tá entregando pro resultado final? Então continue fazendo merda que um dia você vai casar com uma menina muito bonita, você entendeu? Rica pra caralho. E cadê as atrizes mais velhas, você entendeu? Porque a gente sabe que daqui a 11 anos, né, essa personagem vai estar, tipo, bem velha, né? E assim, porque não poderia ser uma mulher realmente mais velha, ainda atrás do marido, Você entendeu? Quer dizer, o Bud, realmente... isso que você falou, Thiago, desculpa te interromper rapidão, mas você já vai continuar. É que isso aí me chamou a atenção também. Quer dizer, o ator do Mud pode ser mais velho que o ator original. Agora, a atriz que faz a mulher do Mud tem que ser muito mais nova. Quer dizer, é um absurdo, eu achei isso aí também, isso, né, cara? Isso. Essa é a minha crítica desse episódio. Eu achei que a maneira que eles trataram os loops, eu achei que uma maneira bem merda. Porque o principal do loop temporal era o Stamet. Só que eles ficaram focados na Michael. Só que a Michael, ele toda vez que o Stamet rebuta, ele tem que falar pra Michael. E teve cenas, principalmente da metade pro final, que eles não mostraram isso. Aí de repente parece que é a Michael que tá dando os loops, entendeu? Principalmente quando ela toma uma atitude de se matar, não mostra ela comentando nada do tudo que ela aprendeu, do que ela vai fazer pro Stamet. Entendeu? Então achei que eles trabalharam um pouco errado, sabe, de mostrar algumas coisas. Acho que o foco deveria ser continuado no Stamets, não nela. E eu não gostei disso. Então, essa é a minha opinião aí. Ok, a gente vai discutir vários desses pontos em maiores detalhes depois. Bom, agora eu vou chamar a Ana lá do Star Trekkers. Fala aí, Ana, sobre esse episódio. Então, esse episódio eu gostei muito dele, pra ser sincera. Porque eu tô percebendo que esse negócio de looping temporal é aquela coisa ou ame ou odeie, né? Não tem muito meio termo. E eu amo episódio, qualquer episódio, looping temporal, paradoxo temporal, colocou tempo no meio, eu amo. Que legal. Então, eu adoro. E assim, e esse episódio eu achei muito legal, e não só por isso. Teve coisas que eu não gostei, claro, sempre vai ter, infelizmente. Só que eu gostei muito, eu gostei do looping, eu gostei da interação dos personagens, sei lá, eu gostei muito, muito desse episódio mesmo, de verdade. Mas... Olha que legal de evolução da semana passada. Sim, não é? Então, e o melhor é que foi aumentando. Antes eu tava odiando tudo. Aí semana passada eu já tava, tipo, normal, morro, tranquilo, nem odeio, nem amo. Esse episódio eu adorei. Eu adorei. Tirando alguns pontos, eu adorei quase tudo. Que bacana, olha aí. Discovery amolecendo o coração dos trekkers amargos. Ih, eu tô abrindo meu coração pra Discovery. Que bonito, olha aí. Legal. E mais alguma coisa agora que você quer comentar? Não, no geral é isso. Depois a gente vai comentando no decorrer mesmo. Tá. Bom, no meu caso, né? O que, que eu achei? Assim como a Ana, cara, eu vou colocar primeiro a minha impressão assim que o episódio acabou. Cara, assim que o episódio acabou, eu tava feliz pra caramba. Falei, nossa, que episódio legal que eu acabei de assistir, né? Eu gostei demais desse episódio, demais, demais, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi, na hora eu não vi nenhum problema nele, né? Só depois das outras assistidas, né? Aí eu comecei a reparar que, na verdade, o episódio tem vários furos de roteiro. Né? Alguns deles você não tem como justificar, eu acho. A gente vai discutir sobre eles aqui, né? Mas assim, o episódio ele é extremamente agradável. Ele trata muito bem os personagens. Por mais que, assim como o Thiago falou, algumas das coisas que foram desenvolvidas foram esquecidas porque ninguém vai lembrar, fora Stamets e Mud, né? Mas assim, é muito legal. Tem momentos muito simpáticos de personagens, né? A Michael com Ash, acho que é o mais legal de tudo, né? Eles até se beijam, cara. Tem muito de música contemporânea lá, né? Você tem música dos anos 70, você tem música romântica também. O episódio, ele é muito bem, assim, ele musicalmente ele é muito bacana, né? Não só essas músicas, mas a trilha incidental dele mesmo. A trilha incidental do episódio é muito boa, né? A música de, sabe, deixando aquela coisa de correria e tal, é muito legal, né? O episódio é muito bem editado, muito bem dirigido. Então eu gosto muito, gostei bastante disso. Tem algumas discrepâncias que me incomodam, como por exemplo o Mud, ele não é o Mud da série clássica, não tem como ser, né? Porque esse Mud ele é um psicopata maníaco que adora matar e vê prazer nisso. O Mud da série clássica não é isso, né? Em 10 anos, sei lá, ele vai mudar. Como que se muda a personalidade de uma pessoa nesse sentido, né? Acho complicado de encaixar. Mas se fosse qualquer outro vilão, acho que encaixaria bem melhor. Se fosse um vilão criado pra Discovery, né? Mas como eles querem trazer esses personagens TOS, né, então acaba dando esses problemas quando eles querem acrescentar esse tipo de coisa. Mas tentando tirar tudo isso, olhando como uma peça isolada, eu acho que esse episódio funciona muito bem, apesar dos furos. Ele tem uns furos complicados aí. Mas, cara, é um episódio muito divertido, tem cenas muito engraçadas até. Eu acho que, mais uma vez, no episódio anterior a gente teve algumas coisas de humor sendo acrescentadas, né, e nesse aqui eu acho que ficou mais proeminente ainda a questão humorística dele. O lance do time loop eu gostei bastante, porque assim como a Ana, assim como a Roberta, eu gosto disso. Eu gosto do time loop, né? Tudo bem que nesse caso aqui, esse episódio acaba parecendo um pouco um rip-off de Cause and Effect da TNG, né? Que eu até fiz uma zoeira no começo aqui. De fato é, né? Não tem como falar que não. O Brandon Braga deve estar lá pensando, porque ele que escreveu Cause and Effect, né? E o Brandon Braga tá em Orville, né? Sei lá, fico imaginando, né? Ou o Tom Cruise, né? Não podemos esquecer do filme do Tom Cruise, né? Eu achei que o Tom Cruise ia aparecer correndo numa janela pulando uma outra lá qualquer hora. É o... Como é que chama esse filme? Edge of Tomorrow? Acho que é isso, né? Uma coisa assim. Esqueci. Isso, coisa assim. Então achei assim, né? Interessante. Foi, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte. Por mais que foi meio plágio de Cause and Effect, teve elementos novos, né? Não foi totalmente... Porque, por exemplo, você tem o lance de que o personagem que percebe... Ou melhor, que sabe que tá tendo essa anomalia temporal, não é a personagem principal da história, que é a Michael, né? Na verdade, é o Stamets, né? Então tem algumas coisas diferentes, né? O lance do Mudge tá tentando tudo isso para vender a Discovery pros Klingons, né? Então é interessante, é uma história interessante nesse sentido. Eu gostei do tratamento, né? Eu gostei que o principal disso foi os caras não focarem de uma maneira séria, a parte humorística, ela... tem uma certa predominância, e também usaram esse plot todo para que a Michael se aproximasse do Ash, os dois se aproximassem, né? Esse clima de festa que fica tudo em torno da festa que está acontecendo na nave. Então, esses elementos de tornar a série mais agradável também, né? Você tem momentos mais leves. Começou no episódio passado e os caras parecem que estão levando isso mais. Parece que eles percebem que isso é legal, é atraente, é Star Trek. Star Trek é isso aí também, né, cara? Então, esse episódio ele acaba sendo o episódio que tem mais cara de Star Trek. Até pelo fato de que ele é o mais episódico de todos os que passaram até agora, né? Ele aparenta muito mais um episódio da nova geração, da Voyager, assim, por exemplo, né? A história que é contada só nele, né? Meio que foge de novo do arco da guerra no geral e foca nessa história de ficção científica que se resolve nesse episódio aqui. Dificilmente os caras vão comentar sobre isso futuramente, sei lá, aquela coisa do episódio que passou, uma história que foi contada ali. Lembrou muito do Star Trek clássico, né? Ou seja, Star Trek até Enterprise. Então, cara, eu gostei muito dessa abordagem, gostei do tratamento, direção, música, tudo, cara, eu gostei muito. O problema pra mim são os furos, né? Que a gente vai comentar depois. Tá? Então acho que no geral é isso aí sobre esse episódio. O primeiro ponto que a gente pode discutir, eu acho que seria interessante falar, o problema que eu vejo é quando eles tentam contar essa história aqui e ao mesmo tempo tá dentro do arco da Guerra Klingon. Eles fazem isso de uma forma que eu achei um pouco complicada. Eu queria ver com vocês se vocês acham isso também. Porque a Burnham fala que a Discovery tá ganhando a guerra, a nave tá ganhando a guerra, né? Só que, mais uma vez, a gente não vê nada sobre essa guerra. Essa guerra, ela é mais falada, mencionada do que mostrada. A gente não vê essa guerra, de fato, né? Então, a série é baseada nisso, mas, ao mesmo tempo, a gente não vê, né? E aí, eu fico pensando, não tinha sido dito que a Discovery era para dar uma parada porque eles iam tentar duplicar ou replicar essa tecnologia em outras naves, né? Então eles estão usando a Discovery de novo pra guerra? Eu achei meio confuso isso. O que vocês acharam disso? Vocês pensaram nisso? Eu não tinha me dado conta, mas assim, a Almirante, que agora foi pega pelos Klingons, foi quem tinha dito pro Lorca que era pra deixar a nave em stand-by, né? E aí ela foi pega pelos Klingons. Então, mas... Na verdade, isso foi dito no episódio anterior do anterior, entendeu? Quando o Lorca foi preso, foi capturado, já era pra Discovery estar no centro do coração da Federação, tipo, não era pra fazer mais incursão. Nesse episódio, ela tá liderando a guerra, assim, entendeu? Ela tá lá na frente de batalha, detonando todo mundo. E ganhando. E aparentemente ganhando. E ela na frente de batalha, guerreando, fazendo festa, também isso pra mim não casou nem um pouco, entendeu? Então você também pensou isso, Thiago. Não é esquisito? Lógico. Né? Não, é esquisito pra caralho, porque se ela tá na frente de batalha da guerra, não tem tempo pra fazer aquela puta boate lá, aquela puta festa, vamos comemorar. Não, mano, se você vai festejar alguma coisa, você deixa sua tripulação numa base da Federação, no centro do coração, troca a tripulação e volta pra guerra. É assim que funciona uma guerra, caralho. Então... Eu não sei, mas na guerra dos Estados Unidos, por exemplo, nesses filmes de guerra dos Estados Unidos que a gente vê, é super frequente. A gente vê os cantores e cantoras que iam pra guerra pra fazer shows enquanto a guerra estava acontecendo. Tipo assim, os caras estavam nas trincheiras. Nas bases, existe tudo nas bases. Sim, mas eles estavam lá no meio da bagunça toda e tinha show e tal, pra manter a moral das tropas. Eu acho só uma coisa que é engraçada mesmo agora que vocês falaram, que eu parei pra pensar. Vocês lembrarem quando eles falaram isso, que queriam replicar essa tecnologia da Discovery, eles estavam procurando mais tardígrados, não estavam? É, continuam procurando. Pois é. Então, só que aí eles viram que tava fazendo mal pro tardígrado, aí na Discovery eles resolveram esse negócio usando o Stamets, né? Mas aí como é que eles vão fazer nas outras naves, se é que eles estão tentando replicar ainda? Eles vão pegar outro oficial e misturar o DNA dele? Como é que vai ser isso? É, deveria. Aí é outro, não aí pode. É outro, não, aí é outro furo. É que a Roberta vai falar, é. Vai falar. É, não pode, porque contra. É, depois das guerras eugênicas, eles proibiram tudo de misturar DNA e de fazer esse negócio. Então, mas não fica um furo mesmo esse negócio? Como é que tá resolvido isso daí? O que que tá acontecendo? Não se explica, né? Fica estranho, né? Então, eu tenho uma explicação. Assim, eu acho que o roteiro inicial da Discovery, que é com o Brian Fuller, acabou no tardígrado sendo liberado. Depois. Agora é tipo, sabe quando assim você tem um roteiro inicial, você tenta resumir ele? Tipo, quando foi o filme a nova geração de DJ, o 1 e o 2, aí o diretor saiu, você tem que continuar no universo dele com aquela história. Eu acho que é mais ou menos assim, entendeu? Eles estão fazendo, tipo, tudo de novo. Entendeu? Eles começaram de novo. Então, você vê que o início esses episódios não batem muito com os primeiros, entendeu? É isso pra mim, né? Acho que é isso. Tipo assim, os roteiristas não são os mesmos, entendeu? Quem teve que continuar o trabalho não é o mesmo, entendeu? Por isso, pra mim, eu vejo esses grandes furos, entendeu? Eu acho que esse é um dos problemas, então, se eles vão fazer uma série de Star Trek meio novelizada, né? Meio novela. Que se você quer fazer um negócio meio novela, você não pode simplesmente falar uma coisa, soltar assim no ar e deixar sem uma explicação depois e mudar totalmente de assunto no próximo episódio. Então, você começa, inicia e termina a história no próprio episódio, ou então você faz uma novela mesmo, uma série, um episódio sem relação. Porque assim, senão a gente vai ficar aqui. Tem várias coisas que tem muitos furos. Mas na própria TNG, Voyager, Deep Space Nine, todas elas têm, o Enterprise, todas elas têm algum arco. Eu acho que a gente também pode encarar isso como um arco inicial, o arco do tardígrado. E aí depois parte pra essa coisa um pouco mais atomizada, assim. Mas é estranho, é isso que o Thiago falou, me parece que tem a ver também, porque dá uma impressão que tá meio desconjuntado, né? Porque você não tem essas questões sendo realmente... Num episódio os caras falam que é puta importante o tardígrado, estão tentando, todo mundo caçando o tardígrado, aquela coisa toda que a gente já discutiu. E aí, de repente, né, como é que a Discovery tá liderando? Ela tá sozinha e as outras naves, eu imagino que devem estar tentando usar o Spore Drive também, tal. E aí, eles estão com o tardígrado? Eles estão usando, tipo, um Stamets? Não pode usar, porque é o que o Roberto falou mesmo. Então, como é que tá essa questão? A não ser que isso vai ser discutido depois, mas eu achei esquisito pra agora nesse... Sabe, ficou meio... Tá faltando algo. O começo tá faltando algo, porque assim, se ela é uma nave, tipo, que ela precisa... O que eu quero dizer é o seguinte, nunca pode ter uma nave sozinha voando numa guerra, você assim, entendeu? E por que a Discovery tá sozinha? Ainda mais ela que precisa de uma tecnologia que não pode ser perdida. Entendeu? Ela tá sempre sozinha. Nunca tem, tipo, ela e mais duas naves, tipo, da Federação junta tentando proteger a coisa. Ainda mais se ela faz incursões. É uma coisa que eu imagino, você assim, entendeu? Mas tudo bem. E outra coisa, a Burnie entra na boate, né? Numa festa, de repente a festa trava, sabe? Assim, como se aquela sessão ali daquela sessão do coisa dá uma falhada, perde de energia. Eu falei, porra, que nave nova é essa que só tá dando problema no início? Mas o negócio dela tá sozinha, pra mim, pode explicar muito fácil, assim. Vamos supor, se eu preciso de um reforço e um setor que tá longe, que não tem nenhuma outra. Tipo assim. Se eu preciso de um reforço onde tem naves a poucas horas de distância, não tem por que levar a Discovery. Agora, se tá lá no fim do mundo e não tem nenhuma nave perto, como é que a Discovery... Não faria sentido a Discovery ter essa arma super poderosa que é o Spore Drive e aí ficar esperando as outras se arrastando na volta dela, sabe? Pra poder chegar lá. Tudo porque bem, daí de todo jeito não ia chegar na hora. Então, se a Discovery pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, então ela tinha que estar na Estação Espacial 01, né? Isso sim, Terra. Concordo inteiramente. Que aí ela poderia suprir qualquer nave em perigo, qualquer coisa, de qualquer ponto da galáxia, né? Então, não, tipo, num ponto. O ponto que eu queria trazer é esse, pra começar. Quer dizer, esse episódio, ele acaba sendo um plot que poderia ser encaixado, fazendo uma alteração aqui e ali, poderia ser encaixado em qualquer uma das séries de Star Trek, qualquer uma. Né? Só que pelo fato de ser a Discovery, a série Discovery, eles tentam dar essa, sabe, uma remendada pra dizer que faz parte desse arco, só que isso daí que eu acho meio estranho, tá meio mal feito, talvez, não sei, né? Mas o plot principal em si, pra mim, eu não vejo grandes problemas, exceto os furos lá, que a gente vai comentar depois. O plot em si eu acho legal. Mas encaixar no arco dessa série que eu acho que tá meio estranho. Eu não acho esquisito o lance da festa, não. Acho que nem o Roberto falou, ter uma festa ali depois de... Sabe, é tipo levantar a moral da galera mesmo, tem que ter ali, né? Imagina, se de repente é a primeira festa em 6 meses, sei lá quanto tempo que eles estão aí, entendeu? Então, né? Sim, de todo jeito, se tiver uma emergência, é óbvio que vai parar a festa e todo mundo vai trabalhar. Então. Como de fato aconteceu com a Tilly, que a gente viu a Tilly lá fazendo os negócios da baleia. Isso, e com 7 meses de guerra, ou 8 já agora, né? Quase 9. Só 10 mil mortos pra você estar tranquilo? Eu achei pouquíssimo também. Quando eu vi com 6 meses de coisa essa guerra, tipo, a guerra do Minho tava com os números já exorbitantes quando tava assim. Eu fiquei imaginando, nossa, a guerra tá tranquila então, né? Tipo, mais um final de semana aí acontecendo da Federação. Cara, os Klingons estão matando a conta gotas então aí, né? Tá tipo suave, né? Pra sim, que... eles estão perdendo tempo torturando o almirante, gente. Porque pensa assim, ó, vamos analisar, se cada nave que tenha, sei lá, uma média de 300, porque são naves menores essas, né, a gente tem visto, sei lá, até agora a gente não viu nenhuma Enterprise, assim, uma nave com... De 300, não, até agora só foi mostrada nave, tipo, com no máximo 150. Então, vamos imaginar, alguém que não seja das humanas, gente, eu sou das humanas, são menos de 10 naves, é isso? Ah, eu não lembro. Naquele episódio do Binary Stars, não, lá calma, que aparece bem, né? Naves. Deve ter sido umas, sei lá, 70 naves, talvez. 75. Pode ser, mas um planeta, eles destruindo aquela estação de Dilithium, pelo que tava todo mundo morrendo. Verdade. Quantas pessoas tem no planeta? Devem ter tido ataques em colônias, ataques não só a naves, né? A frota estelar em si, né? Às vezes. Eu imagino que será todas que o cara colônias... só tá contando os militares? Pra ele. Talvez o que conta são militares. Mas, ó... mas é muito pouco mesmo. Eu queria comentar um lance aí, que eu não sei se foi... Porque, assim, eu gostei de todos os personagens aqui, né? Achei que todos foram muito bem tratados. A Tilly tá muito legal nesse episódio, certo? Desde o episódio passado, pra mim, ela não me incomoda mais. Desde o episódio passado. Aqui ela tá, acho que é mais legal ainda. Só que eu fico pensando uma coisa. Eu não sei se... Eu tenho a impressão que os roteiristas, eles estão meio tropeçando pra encontrar o tom de alguns personagens. No caso da Tilly, por exemplo. Porque a Tilly da primeira vez que aparece não é a mesma Tilly desse episódio, eu acho. Eu não sei se é porque ela tá meio bêbada na festa, mas na festa ela é super cool. Ela é tipo a que, sabe, conhece a mina popular que sabe chegar em todo mundo, falando com a Michael, né? A Michael tá toda sem jeito, mas a Tilly fala, não, chega nele lá que senão você vai perder sua chance e tal. Ela é toda simpática. Ela não é tímida nem nada na festa. Eu não sei se é feito de álcool ou de cogumelo, né? Não posso também saber, não sei. Né? Mas a questão é que me parece uma outra personagem, cara. Vocês tiveram essa impressão? Sim. Sim, realmente. O álcool de um adolescente não resolva, né, Vagoneira? Desculpa te interromper. Como é que é? Não entendi. Nada que um álcool num adolescente não resolva nada, né, Vagoneira? Ou cogumelo, né? Saiba que é Discovery, né? Você sabe. É disco. São os esporos, estão espalhados aí. Então. Mas eu acho assim, ó, no início, eu acho que me pareceu que no início ela tinha recém-chegado também. E ela tava super preocupada em ser aceita pelas pessoas da tripulação. E aí, passados alguns meses, talvez ela já se sinta mais. Mas de fato, ela era super insegura. E aí, de repente, ela já é uma pessoa mega segura e uhul. Se dá bem com todo mundo, eu também achei. Tá lá jogando beer pong na nave, tipo, tranquilo. Caraca, que legal, a Ana Clara sabe o nome daquilo, já fez o padrão dela. Já sabemos com quem que a gente tem que sair, hein? Eu queria falar também do Stamets, né? A primeira vez que ele aparece, eu acho bem bacana na história do episódio. Meu, ele chegando abraçando a Michael, nossa, não precisa ficar assim não, por um, sabe, um... Não vem pedir desculpa. Parece aquele ciponga, velho. Não, ele tá total, né, cara? Nossa, muito engraçado. Ele tá muito engraçado. Eu tô adorando ele agora, eu tô adorando. Eu também. Não, nesse episódio ele foi sensacional. Apesar que o que me incomoda é mais pro final, né? Algumas decisões de roteiro, né? Mas o trabalho do ator e como ele interpreta o Stamets, cara, eu acho muito bacana. Tá muito legal, né? Eu só espero que ele continue assim e que os caras não revelem que, na verdade, ele é o Mirror Stamets. Aí volta aquele Stamets mais chato do começo, né? Eu gostaria que continuasse esses temas, entendeu? Então vamos ver, né, como que desenrola isso aí. É, então, e dá pra ver que nesse episódio aí, ele tá... Ele começa super bonitinho e tal, e depois quando começa... Que ele vive várias vezes os 30 minutos, ele começa a falar mais sério, mas mesmo assim, ele consegue ser sério sem ser grosso com as pessoas, né? Sem ser antipático. É ótimo isso. As pessoas começaram a ter aula de educação na nave, né? É verdade. Muito legal. Ele tinha esse potencial desde o início, ele só não sabia. Potencial de ser uma pessoa agradável. Bom, acabou de entrar aí o Fernando do Star Trekkers. Chegou um pouco atrasado, mas tá aí, né? Opa! E aí, Fernando, cara, então, opa, eu vou voltar um pouco, a gente já tava falando de cenas, mas eu vou perguntar suas opiniões de maneira geral em relação a esse episódio, ao Cause and Effect, versão Discovery, vamos lá. Ah, eu gostei do episódio por tratar um assunto clássico de ficção científica e tal, ficou algumas coisinhas no ar, teve, sempre tem aquela coisa que você olha meio torto, que você não gosta tanto assim. Mas, no geral, por ser uma coisa baseada em personagem, que eu gosto de ser baseada em personagem, eu gostei. Legal, legal. É, mais alguma coisa pra agora ou você quer entrar na discussão já? Ah, vamos entrar na discussão e aí a gente vai falando, né? É, legal, bacana. Bom, então, eu tava comentando... O que a gente tava falando mesmo antes? Eu até esqueci, cara. Qual que era o papo? Qual que era? Era do Stamets. Ah, do Stamets, né? Mas a gente já comentou o Stamets. Eu queria falar agora, na verdade, sobre a cena já em que os caras encontram aquela criatura, né, que é o Gor... Como é que é? Gormagander? É esse o nome? Gormagander. Gormagander. Que é... Dermagog. Dermagog? Ah, não, essa é outra série. É, né? Deixa isso daí pra depois. É, bom... É do mundo invertido. Isso, é aquela série Bagulhos Estranhos, né, um negócio assim. Parece que todo mundo aqui assistiu. Opa, passei o final de semana nessa aí. Bom, ainda não. É, galera, então é o seguinte, ó, eu achei, pra começar, eu vi gente criticando. Cara, eu não, pra mim não tem como criticar, eu particularmente gosto muito dessas criaturas que vivem no espaço, que aparecem em Star Trek raramente. Cara, vamos tentar lembrar, tem aquele o Tin Man, né, nova geração, aquela do Galaxy's Child, mas a questão é, pô, eu acho tão legal, o que vocês acharam dessa criatura em primeiro lugar? Ah, eu gostei da coisa de existir uma lista de criaturas no universo que são protegidas e que um capitão de ignorar isso pode até levar à corte marcial. Gostei disso. Isso foi legal. Isso foi legal. É, apesar que, se fosse na época da nova geração, quando a gente tem a questão da primeira diretriz sendo tratada séria pra caramba, não na época da série clássica, mas na nova geração, eu acho que daí seria meio que uma violação de primeira diretriz de criaturas que vivem no espaço, não é verdade? Porque se os caras não podem interferir em planetas, né, quando o pessoal vive lá, se tá entrando em extinção, não pode interferir, criaturas que vivem no espaço seria a mesma coisa, só que no espaço, não é? Não seria isso? É. Depende, eles estão pegando a criatura pra quê, né? Se for pra levar pra um zoológico, totalmente contrário à ideia. É, não sei, fiquei nessa dúvida. Mas nessa época aí, né, 10 anos antes da TOS... Mas eu concordo contigo, Valdomir, falando desse negócio da primeira diretriz, eu acho, assim, inclusive isso me lembra daquele episódio que eu sempre falo, que não sei se é Dear Doctor, enfim, aquele lá da Enterprise, que tinha uma raça que tava acabando, enfim, por doença e Dear e tal. Dear Doctor. E eu acho que seria, assim, uma interferência, sabe? Tipo assim, é uma raça que Darwin não reconhece como digna de viver. É que é complicado porque a gente não sabe o que acontece com essas baleias. Elas estão sendo caçadas por alguma raça que não é da federação. É complicado porque a gente não tem o contexto. Mas a Burnham disse que o problema delas não são das baleias, essas não é que elas sejam caçadas, é que elas não se reproduzem. Elas estão mais interessadas em comer do que em foder. Então, tipo, não fecha. Muito bom. Só faltava falar que essas criaturas assistem séries de ficção científica, né, cara? Esse... fazer maratona de jornadas, ia ser do caralho se mostrasse o dia a dia da criatura, cara. E ela tá lá assistindo um análogo a Star Trek, assim. Ela faz o Vida Longa e Próspera com a mãozinha. E ela faz várias maratonas, várias vezes, até que ela já assistiu. É. Ia ser bem legal. Tô rindo, mas tô chorando, né? Que é verdade, né? Tô chorando porque é verdade. É que é verdade. Muito bom, né, cara? É, que foda. Mas então, mas assim, é muito legal você ver, de qualquer maneira, no plot, aquela preocupação com uma forma de vida, cara. Olha que legal, isso aí não tinha tido em Discovery, é só guerra no começo, né, tal. Então, eu acho que é mais um dos elementos que tá mostrando que a série tá querendo se aproximar mesmo de Star Trek, como as pessoas realmente lembram e gostam, né, cara? Como sempre foi, né? Então, é positivo, achei bem positivo esse lance do Gormagander aí. Não, o que eu ia falar é que o que eu achei do Stamets, eu achei bem bacana. Eu acho que é ele mesmo, que é aquilo que talvez ele até viaje em dimensões diferentes. Olha o loop acho temporal começando. Cara, teve um loop temporal, a gente tava falando de Gormagander, o Thiago voltou em Stamets. Mas tudo bem, olha só como tá dentro do contexto do episódio de tá hoje. Ótimo, tá super dentro do plot. Não, nossa, muito bom, cara, olha aí. É porque eu tava falando uma cota e ninguém me escutou, entendeu? Eu tava falando lá, fiquei mó triste, tava falando e ninguém me escutou, entendeu? Eu já tô falando sem editar e jogar lá na frente. Leia, eu achei legal. Eu achei muito interessante esse negócio da baleia. Eu gosto quando ele mostra os seres que vivem assim no espaço. E eu acho que ele tá totalmente correto em pegar o animal e levar pra um outro lugar que tem outra baleia pra ver se essas porras se reproduzem, entendeu? Parar de assistir série e vai fazer o que é bom na vida. É tipo os pandas, né? Tá, panda, tá na hora de parar de comer. Tem que avisar, né? É tipo banda, você entendeu? Tipo assim, se a gente não fizer os bichinhos ali daquela, né, aquela musiquinha de cassino, eles não vão morrer, entendeu? Acho que é a mesma coisa com a baleia, entendeu? É legal a cara do Lorca, a cara de tristeza que o Lorca faz. Tipo, nossa, essa é uma característica muito triste, né? Caramba. Essa é a história mais triste que eu já ouvi. Essa é a característica mais triste que eu já vi em alguma criatura. Muito ele bom, faz né? uma cara... Teve gente até que falou que era meio... querer refletir a Michael nessa história, né? Sim, mas porque quando ela chega lá na primeira vez, na sala de teleporte, nada, mas lá pra ela ver a criatura, aí chega uma hora que tem um cara fala assim, parece que é uma solitária, não sei das quantas, e aí ela para, assim, agora não lembro qual é a frase que ela diz, mas ela diz uma frase que é muito ela, sabe? Tipo assim, pois é, sozinha, não sei o quê, e ela faz uma cara, tipo, puta que pariu. Tamo na merda, baleia. Tamo junto, baleia, né? É foda. Somos todas baleias. Bom, mas acho que já vale a gente comentar, então, dessa entrada do Muddy, né? O que vocês acharam? Quer dizer, sim, ele tava com aquele capacete... Aí uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Ela conseguiu ver que a baleia estava passando mal, mas o computador não viu que tinha uma nave, um objeto gigante dentro dela. Os biofiltros nesse dia estavam o quê? Desligados? O que aconteceu ali? Não sei. Nessa época? O teletransporte foi feito e ninguém detectou que tinha algo muito errado dentro da baleia, tipo, porque o negócio... E foi dito, o negócio que faz a energia pra dar os saltos lá no passado voltar, precisa de muita energia, e ninguém detectou isso, porra. Na série clássica existiam biofiltros, tá, que a gente vê em Tempo de Loucura, mas o problema é que quando você materializa uma coisa, transporta, o computador registra tudo que tem no teu corpo, então ele ia registrar a nave do Muddy. E outra coisa, como é que o Muddy fez pra pro bicho engolir a nave? Ele passou manteiga na nave inteira e ficou esperando? Ele pode ter transportado pra dentro do... Mas como que o bicho continuou nadando no espaço, assim? Devia estar agonizando de dor, né? Era pra estar agonizando de dor, assim. Sei lá. Não tem aquelas tartarugas marinhas lá que fica nadando com uns montes de plástico dentro dela, coitada. É verdade. Aí, boa. Encontrou a explicação. É isso aí. E de todo jeito eles dizem que o bicho tá todo cagado, né? Tá todo cagado, não, porque senão teria jogado fora, né? Não seria isso aí do mundo. Não, mas que tava doente, tá? Ela tinha falado. Mas, ó, então, o que eu fico pensando é o seguinte, ó. Entre a primeira incursão. Eu tenho a impressão que essa foi a primeira incursão do Muddy. Quando ele usa a criatura parece que é a primeira mesmo, porque ele faz questão de ficar explicando, né? Então, é a primeira, eu acho. Aí quando tem a segunda, depois dessa primeira explosão, porque daí ele já explode. Porque o que acontece? Eu acho que é a primeira porque ele é muito facilmente detido, né? E aí... Não é só, é a primeira por causa que o Stamets encontra tanto a Burnham contra o Ash. Arrumadinho, né? E ele abraça e tal, ele não tá em urgência. Então aquela é a primeira. Uhum. Aí o que acontece? O Muddy explode, né? E aí tem a segunda, né? O segundo, quando já é o loop, o primeiro loop mesmo, né? Passaram várias já, várias, né? Sim. Porque daí porque o Muddy já consegue se teletransportar lá pra dentro da engenharia, já tá todo malandro, né? O que me pareceu foi que aquela foi a primeira e ele aproveitou aquela oportunidade pra começar a hackear o computador. E cada vez que ele ia indo, ele ia aprendendo a pegar controle da nave. A hora isso. que ele já tem o controle da nave toda, ele vai tentar aprender o Spore Drive. E vai indo. E teve uma outra que ele foi só pra ficar matando o Lorca enquanto isso, porque ele tava brincando. Aliás, né, cara? Que... Aliás. Vamos falar dessa cena logo. Cara, aquela cena, ela foi ótima, porque ela deve ter realizado o sonho de muita gente que tá louco pra matar o Lorca mesmo, quem tá assistindo. Ele morrer, né? Nossa, cara, você tem que imaginar que o Mudd fez... Mas você achou ela... Oi? Mas, Valdomiro, você achou ela engraçada? Porque ela, obviamente, foi pra ser engraçada. Ela foi pra ser uma piada. Cara, eu achei engraçada. Eu não consegui. Não, eu não fiquei gargalhando, né? Mas eu achei engraçado, cara. Até porque você vê o jeito que é mostrado. Meu, a hora que ele transporta o Lorca pro espaço, cara, e vê o Lorca agonizando. E vamos falar sobre o transporte do Mudd. Vamos, eu preciso falar sobre Waving hands pra transportar, né? Que coisa por linda, que mágico. Deus, quando? Onde? Já, alguém me explica isso? Meu, ele faz os movimentos que nem um mágico, assim, né? Ele mexe as mãos e... Ah, deve ser referência ao Harry Potter. Cara... Fez o Harry Potter, só pode. Achei bem merda isso. Ai, cara, sei lá, nanossondas. O cara vai explicar qualquer tecnobabble. Isso aí, pra mim, nem é muito problema, não. Tem coisa muito pior pra explicar nessa série, cara. Isso aí tá de boa. Agora, eu achei engraçado, cara. Eu gostei dessa montagem toda da... Eu também gostei das cenas, apesar da mão, apesar do cara virando mágico, assim. Eu gostei. Ai, cara, muito bom, né? O Lorca tentando ameaçar. Ele fala: você tem noção de quantas vezes eu já te matei? Aí começa a mostrar, né, cara? É o tipo de coisa que nem serve ao plot, não serve pra nada, vamos dizer assim. Não anda a história nada. É só pra dar aquele. É pra quem tá assistindo achar engraçado mesmo, se divertir com aquilo, né, cara? É pra isso. E eu achei muito legal, gostei muito. Eu achei muito bons os diálogos esses do Mudd com o Lorca. É. Eu nunca canso. A única morte legal foi a do espaço, que eu achei bem bacana. Eu gostei de todos. Mas teve uma coisa que eu achei estranha. Ele diz assim, que existem, que no espaço existem 823 formas de morrer. Eu achei pouco, sabe? Porque na verdade é infinitas, né? Sim. Isso, eu achei esquisito, mas bueno. É, eu também pensei nisso. Não, é que acho que é o que ele conseguiu contar, né? Acho, conhecimento, por enquanto, é só 800. Vai aumentando com o passar que a gente vai mais pro fundo do espaço. Pode ser. Eu acho que no espaço mesmo, só tem uma. Você morre no espaço. Por causa de oxigênio, frio, pressão, a porra toda. Porque, né? Tipo, levar um torpedo fotônico não é bem no espaço, né? Pode ser em qualquer lugar. Aliás, ó, eu queria comentar uma coisa que enquanto eu assisti o episódio pela primeira vez, eu lembrei de um comentário do Fernando, cara. Que ele, no primeiro Sessão 31 Disco que a gente fez, né? Você falou assim, tipo, ah, coloca aí de música de fundo a Stay Alive e tal, a gente riu, fazendo. Não é que a gente ouviu o Stay Alive o episódio inteiro dessa vez? Aí, ô Thiago, acho que você tá perdendo. O Thiago tá perdendo o posto aí de oráculo do futuro aí, ó. Né? Olha aí. A concorrência tá forte aí, cara. O Diário do Capitão é o oráculo do futuro. Não quero roubar esse título. Ó, mas ó, a concorrência chegando aí, ó. Vai vendo. Mas eu queria comentar o seguinte, ó. Acho que um dos principais furos desse episódio, cara, é como que... Das, sei lá, 50 e tantas vezes que o Mudd repetiu isso, que ele chegou, que ele fez o que quis, como que aquelas porras daqueles gânglios de perigo lá do Saru não sabe? Como que ele não se ligou? Ah, é mesmo. Eu pensei nisso o tempo inteiro. Ele fica de cara, de frente com o Mudd com aquela bolinha roxa lá falando que vai matar ele e nada do negócio aparecer. Gente, como que pode? Mas nem o Mudd chegando e nem o Mudd na nave e nem na ponte na frente dele, aquelas porras daqueles gânglios saíram, nada. Cara. Não. O que aconteceu? Só na hora da baleia ter aparecido, os gânglios já deviam ter disparado. Então, cara, olha aí, ó. Porque quando a Burnham fala, não vamos transportar a baleia, que era só não transportar a baleia que resolvia toda a merda, né? Era só não fazer isso, o Sauron insiste que tem que transportar. Os gânglios deviam estar, ó, tô sentindo que ela tá certa, hein? Meu, é um absurdo. Mais um furo de roteiro. Não, esse é um dos piores, porque se você lembrar bem, acho que é naquele Context for Kings, no final do episódio, só pelo fato da Michael não ter ido embora naquele shuttle, os gânglios dele já saíram lá quando ele tá comendo, lembra? Que daí... Sim, ele, tomando chá. Ele tá não, tomando é, chá. Tá tomando chá, né? Ele nem sabe por que que os gânglios dispararam. Nem sabe, né? E na verdade era somente a presença da Michael que naquele momento não tava significando perigo nenhum. E mesmo assim saiu. Como que nessa história inteira, em nenhum momento você vê aquela porcaria saindo da cabeça dele, cara? Não faz sentido. É um problema com a Michael, não tem nada de perigo, não. Boa. Ele fala isso só pra se justificar. Na verdade, o cagaço dele é a Michael. Boa, bem colocado. Resolveu, não tem mais furo, é isso aí. Não tem mais furo nenhum. Não, tá perfeito. Inclusive, ela deve ter morrido em alguma dessas linhas. Aliás, essa é uma questão que eu queria trazer, que eu achei muito boa no roteiro, sabe? Na construção da narrativa, assim. Que assim que ele entrou, ele não matou a Burnham. Se ele tivesse matado a Burnham, a gente ia pensar, aí vai acontecer alguma coisa, direto. Mas aí, tipo assim, ele matou geral que tava ali dentro. E aí, lá na ponte de comando, o Lorca perguntou, e a Burnham? Não, tá viva, tá intacta, tá inteirona, sabe? E aí, tipo, aquilo, a gente ainda demorou um tempo até ele terminar de ter aquela conversa com o Lorca, pra depois ele explodir a nave, e tá, quando ele explodiu a nave a gente se deu conta, tá, vai ter que acontecer alguma coisa, mas tipo, se ele tivesse matado a Burnham de cara, assim que ele entrou, a gente já teria desconfiado muito mais, sabe, do plot, então achei bem inteligente assim, essa construção da narrativa. É, só uma coisa que eu queria comentar pra fechar o lance do Saru. Quando isso aconteceu, quando eu percebi isso, quando eu comecei a ver o episódio, eu comecei a ver que, na verdade, o Saru, os roteiristas têm um problema com o Saru agora, né? Que, pra mim, é muito parecido com o mesmo problema que os roteiristas da nova geração tiveram com a Diana Troy. Porque aquela porcaria dela ser empática, ela só servia se não atrapalhasse o plot. Se atrapalhasse o plot, os caras esqueciam daquilo, ou ela dizia, ah, eu não consigo captar essa espécie, eu não consigo ler, não sei o quê, né? Ou as emoções deles, né? Isso foi uma reclamação que a própria Marina Sirtis fez várias vezes, falando que os roteiristas não sabiam trabalhar com o personagem dela. Então, nesse episódio aqui, me pareceu que o Saru é a nova Diana Troy, ou seja, os gânglios dele são o novo, a parte empática da Diana Troy, que se você tiver que contar uma certa história, você vai ter que esquecer disso pra você poder contar esse tipo de história. Me pareceu isso aqui, o que acontece? Vira um furo de roteiro enorme, cara, né? Então é complicado, isso aí eu espero que os roteiristas agora não tenham se ligado, ou sei lá, ou que eles se importem com isso, porque, meu, falam tanto disso nos primeiros episódios pra agora esquecer completamente, é estranho, né? Bem estranho. Agora, isso que você falou, Roberto, sobre o lance da Michael e tal, não sei o quê. Eu lembrei de outro furo que eu acho que deve ser um furo, e aí eu queria a opinião de vocês pra ver se é mesmo, né? Veja bem, o Stamets, ele sempre vai avisar em primeiro lugar quem? A Michael, né? A Michael. Me explica não, por... Não, ah, fala. Não, ele vai avisar a Michael porque ele já cansou de tentar de avisar outras pessoas. Não, ele fala que ele tentou falar com o Ash também. Eu lembro que ele fala isso. O nome que ele dá é o Ash, que ele fala uma hora lá na festa. Ah, porque ela pergunta, por que você não avisa ele direto? Ah, porque eu já tentei, mas ele não me ouve, sei lá, ele não... Mais fácil você... Não, isso ele realmente falou. Você já tentou descobrir a informação dele? Ele não dá ouvidos pra mim. Então ele achou que... A Burnham conseguiria por causa dos sentimentos dele. Sim. Isso, e, aliás, eu achei isso legal porque foi um pretexto pra aproximar o Ash da Burnham, foi um pretexto pra ter os dois naquela cena dançando, serviu pra desenvolvimento de personagem, foi legal de ver, cara, foi muito bacana. Foi. Por isso que eu gosto desse episódio, porque pelo menos serve pra cenas bonitinhas, cenas legais, todo mundo entende. É bacana, é legal, é divertido. No entanto, pra mim, eu acho meio falho, porque... O Stamets deveria avisar o Lorca. Deveria chegar no Lorca, ó, o seguinte, cara. Que tal você primeiro inspecionar essa nave, sei lá, ou já atira, né? Meu, o Lorca é um cara louco. Se falasse, ó, é perigo, o Murge tá aí dentro. Lembra do Murge? Então, ele tá aí dentro. Ele vai fuder com a gente. Cara, o Lorca não ia pensar duas vezes em explodir aquele bicho, cara. É o Lorca. O Lorca não tá nem pra nada, né? Você acha que o Lorca ia pensar duas vezes em explodir aquela baleia? Falei, ah, meu, entre perder a guerra e correr o risco de tomar uma corte marcial por causa de uma baleia? Foda-se a baleia. Não, mas sim, e ele a hora que ele acorda do loop, ele já devia ter corrido pra ponte, entrado gritando, não transporta essa baleia, não transporta essa baleia, faz um scan dentro do barriga dela que você vai ver que tem uma nave lá dentro. Então. Resolvi o problema todo. E aí acabava com o episódio, meus então. Parabéns, ainda bem que você não deu a dica, hein? Ainda bem que eu sou. que a gente não teria escrito o episódio, né? Não, mas tá vendo como que esse episódio, na verdade, ele não é um episódio realmente bom. Ele não tem um roteiro realmente bom. Ele é bom por outros motivos. Ele é bom por ser divertido. Por ser bacana, divertido, é legal. Mas ele, cara, ele tem furos assim que são muito complicados de você... Não. O que eu acho complicado, tudo se passa em meia hora, né? Cada jump tem tipo meia hora, não é isso? Quanto que é? Sim, meia hora. Meia hora. 30 minutos, né? Então, normalmente, né, nos primeiros vezes, ele demorava uns 20 minutos só pra convencer. Aí ele começou a convencer ela mais rápido, ele demorava uns 20 minutos pra convencer o Ash. Então, no último jump, me parece que eles convenceram a Michael, o Ash, o Lorca e toda a tripulação em dois segundos. É muito estranho, eu também pensei. Parece que a gente não. Não, e pra piorar, Fernando, pra piorar, olha só. Além do fato de que conseguiu muito, parece que convencer todo mundo muito rápido, pô, quando o cara consegue fazer isso, que é tão difícil, mas tão difícil, aí justo naquela cena ele fala, não no último, né, mas no penúltimo, né, acho que é no penúltimo, né, que ele fala, é a penúltima, que é quando a Michael se mata. No penúltimo ele tá assim, ah, não aguento mais, não aguento mais ver você matar ninguém, eu vou revelar os segredos do Sport Drive. Pô, mas por que, cara, que o cara revelou a porra do segredo do Sport Drive ali, se ele já viu tanta merda? Tava tão, devia ter sido muito mais difícil chegar até aquele ponto, quantas vezes, né? Aí agora que tava já evoluindo o negócio, né? Aí o cara revela os segredos do Sport Drive. Tá, mas é que também tem outra coisa. Pra ele, pro Mud desintegrar a pulseira dele, pro Mud esperar os 30 minutos passarem, ele só ia fazer isso depois de encontrar o segredo. Então, tipo assim, eles iam ficar revivendo aquilo infinitamente até ele conseguir o segredo, sabe? Só que a única carta na manga que ele pode segurar é o segredo do Sport Drive. Então, já que ele sabe que aquilo vai se repetir, sabe, ao infinito, pelo menos até o Mud vai ficar repetindo aquilo de qualquer maneira, e repetindo vai significar que quem ele mata volta no próximo loop, então por que que o Stamets vai lá e revela o negócio? Não é mais fácil tentar, concordo com você, mas não. O problema é que o Stamet pra ele não tá acabando. Quantas vezes o Stamet já reviveu aqui? Talvez já tenha passado tipo uma semana pro Stamet já ir vivendo naquilo. Talvez ele não esteja mais aguentando aquilo. Isso eu posso até aceitar. Entendeu? O que eu não aceito é isso que você falou. A cronologia depois no final do episódio não tem muito nexo, você entendeu? Porque o Mud, cada salto que ele dá, ele fica mais rápido. Entendeu? E cada vez que o Stamet vai passando, ele demora mais pra explicar mais pra mais pessoas. E aí no final isso fica mais explicado. Só que também tem uma coisa, eles não tinham ainda entendido como ele tava fazendo esse salto, justamente porque todo mundo perdia a memória, e aí eles não estavam com... O que também é estranho, sabe? Porque o Stamet, ele é engenheiro. Então, assim, ele com duas, três conversas com a Michael, eles podiam ter tentado descobrir como ele estava fazendo esse loop infinito. Mas, assim, enquanto eles não soubessem qual era o mecanismo pelo qual ele dava o loop infinito, eu acho que ia ser muito difícil eles darem um fim nisso, sabe? Se não tivesse nem o Stamet, a Discovery já tinha acabado a série, né? Essa é a grande realidade. Se não tivesse essa engenharia aí, eu já tinha morrido já. Eu não gostei muito da história do cristal que faz o tempo se repetir, que a única pessoa que conhecia aquilo, a existência daquilo, era a Michael, porque ela estudou com os vulcanos. Aí veio na minha cabeça a T'Pol falando. Eu também pensei. O diretor de ciência de vulcano não acredita em viagem no tempo. 90 anos depois, eles conhecem tanto de viagem no tempo que eles sabem até de cristal que repete. Mas tal, é aquele negócio, né, cara? A pessoa nega, até uma hora que abraça com tudo mesmo, né? Então o Vulcano agora, ele é um especialista na viagem do tempo. Há 100 anos antes, negava. Né? Acho que é mais isso. Mas eu acho que levou as informações pra eles, é por isso. É, eu acho lógico isso. Tipo assim, eu acho que não existe. Me apresenta uma comprovação, de que existe, tipo, só a gente burra pra enxergar a coisa na frente e dizer que não existe. É. Ah, eu conheço muita gente que enxerga a coisa na frente e fala que não existe. Eu também conheço. É o que mais tem, na verdade. É o que mais tem. Queria comentar uma coisa sobre o Mud aí. A gente vai continuar falando de furos aí, né? Mas o lance é o seguinte: é curioso que o Mud, sempre que apareceu, pelo menos na série clássica, né? E até no desenho animado, ele sempre tinha alguma coisa de tecnologia foda, né? Então esse episódio ele meio segue a tradição. No primeiro episódio que ele aparece são aquelas pílulas lá, né? Pílulas. De rejuvenescer lá de Vênus, acho, sei lá. Uhum. Aí no segundo episódio que ele aparece, ele tá com um monte de androides num planeta. Então ele tá sempre com tecnologia foda. Androids. Né? No episódio da da Taz, ele tá com uma poção do amor, que são os cristais, acho que são os cristais do amor, um negócio assim, cara, né? É, poção do amor. Então, resumindo, eu achei, não sei se deve ter sido uma referência, os caras seguiram essa linha, então isso eu achei bacana, isso é interessante. É, mas o problema em resumo, é que manda todo mundo embora da frota celular que trabalha com tecnologia e contrata o Mudge, então, né? Mas o problema, gente, é que o Mudge, ele não é um assassino. Isso. E ele tá matando de tão maneira tão casual. O Fernando, antes de você chegar, a gente tinha comentado isso, mas vamos voltar nesse assunto, porque eu acho que é muito discrepante. E aí, aquele lance que eles deviam ter usado, na verdade, um personagem novo, né? Porque não casa, cara. O Mudge, não só ele é um assassino, como ele é sádico. E ele tá sempre com aquela expressão de raiva, ódio. Cara, o Mudge original, cara, ele é um cara meio bonachão, né? É uma figura cômica, ridícula até. E é legal por causa disso. Esse aqui... Cara, como que esse aqui daqui a 10 anos, sei lá... Não, e o pior é que eu achei que... Assim, eu achei que a vontade de matar dele era justificada pelo fato de que, tipo, ele sempre vai dar um reboot. Ele sempre vai voltar. Só que chegou no final, antes, quando a Michael se mata, ali ele tinha matado mó galera e ele ia já entregar a nave. Então, tipo assim, o cara é um assassino. Não tem como não falar que ele não é um assassino. Ele é, porque ele matou... O último, é que ele não ia mais dar um salto. Tipo, ele já tava... Ele matou a galera inteira da ponte. Então, ele realmente, nesse episódio, é um assassino. A não ser que os 10 anos que passaram, ele tenha sido super bem tratado pela esposa, e aí toda o amargor dele pela federação tenha passado, porque me pareceu que era uma coisa, tipo assim, era muita raiva da federação, sabe, do Lorca por tê-lo deixado lá na prisão. Mas de fato, assim, eu acho que é muito discrepante a personalidade. É, mesmo assim, eu acho, uma pessoa não sai por aí matando todo mundo, aí vai lá em casa e para. Eu acho que foi muito, sei lá, acho que ele tava muito cruel. Descobrimos como resolver o problema de todos os serial killers que existem. É só você casar o cara. Casa com uma mina bonita que tem um pai rico. Ah, mas aí qualquer um larga qualquer vida também, né? Aí é fácil mesmo. Agora eu entendi. Tá? Faz sentido, não, fez sentido. Não, agora, mas sabe por que eu acho que eles escolheram o Mudge? Porque você ia ter que introduzir um personagem novo, dar um background. Por que que ele tava fazendo isso, explicar isso daí no meio do episódio, e já tinha o Mudge que tinha raiva e já tinha falado que tinha jurado vingança com... Não, cara, sabe o que eu acho, ô Ricardo? Eu acho que, na verdade, a Discovery já tá sofrendo de um certo mal aí, na minha opinião, que sabe, empurrar personagens da série clássica... Mal roteiro. É, tá, lógico, né? É empurrar personagens da série clássica a qualquer custo. Tipo, sem muita, sabe, sem se preocupar demais em realmente fazer sentido. Eles querem aquele negócio do fã, os comentários, ah, olha aí, conexão com a série clássica, não sei o quê. Mas, cara, na boa, tá meio mal feito, na verdade, isso daí, né? Em vários pontos, não só o do Mudge, né? É uma coisa não, mas porque... geral da série. Ele não se encaixa nesse nenhum personagem. O Mudge não faz sentido fazer tudo isso que ele fez, entendeu? E aquele próprio que eu falei que eu quero discutir mais pro final, foi um final que, pra mim, muito merda. Você entendeu? O final do Mudge ali, né? Que pra todo mundo ali, é muito merda. Pode continuar, Roberto. Não, eu ia fazer um paralelo, ia trazer um paralelo entre o Mudge Discovery e o Mudge Toss contra o Khan Toss e o Khan A Era de Khan, sabe? Que é muito diferente o tratamento entre os dois, porque, assim, o Mudge é esse outro personagem, né, essa outra criatura que surgiu na nossa frente, enquanto, por exemplo, no Khan, os caras conseguiram pegar um bom vilão da ira da série clássica e aí fazer um filme dele mantendo tudo, sabe, perfeito, assim, as características do Khan permaneceram, mas eles conseguiram dar mais profundidade ao personagem, enfim... Sim, ele manteve o personagem, que era o Khan, só que com puta motivação de vingança, né? Que, tipo, você destruiu todo o meu futuro, né? Concordo com o seu Mudge, não tem isso, né? É. Mesmo porque ele saiu da prisão bem rápido, né? Vamos falar a verdade. É verdade. Faz 3 episódios só. Ele ficou meses na prisão no Klingon. Gente, ele não ficou na prisão. Você tem que entender que o Mudge, ele não estava preso com os Klingons. O Mudge, ele trabalha com os Klingons. Então, em nenhum momento ele tem por que se vingar. Ele só quer ganhar dinheiro, entendeu? Ali ele não estava preso com os Klingons. Olha que o trabalho dele não deu certo. Ele estava de informante, né? Ele estava de informante. A hora que aconteceu, tipo, agora ele saiu e foi tentar pegar a informação da Discovery para vender para os Klingons. Então, ele trabalha com os Klingons, além de tudo. Tá, né? Então, peraí. Então, isso quer dizer que essa história do Ash Tyler ser Klingon não faz sentido? É, então, essa é uma parada estranha. Essa é uma parada assim, olha, eu já tô torcendo pro Ash Tyler não ser Klingon, por causa que tá todo mundo, em todos os países, todos os canais de YouTube, toda a internet tá falando que ele é Klingon. Então, se eles só confirmarem isso, vai ser, tipo, o segredo mais óbvio do planeta. Não, mas, tipo, o Ash Tyler não é Klingon, não. Ele sabe dançar, velho. Isso, isso, cara. Boa, boa. Essa ou é a então prova. A casa de Mokai, eles sabem fazer o espião top, cara. Até ensinar a dançar, eles ensinaram. É que a casa de Mokai. Dois meses, né? Porque, tipo, faz quanto tempo que ele. Que aconteceu aquele negócio todo? Foi em pouquíssimo tempo que ele aprendeu a falar inglês perfeito e aprendeu a dançar e se comportar como humano. É que cada casa gosta de uma faceta da Terra. A casa do General Chang gostava de Shakespeare. A casa gosta de bidis, pô, né? Meu, agora, uma coisa. Você nunca. Você nunca ouviu o Bidiz até escutar ele no original Klingon. Ah, olha aí, ó. Muito bom. Meu, uma coisa que eu vi no Mud, quando ele pegou, assim, ele fez o primeiro deslocamento do temporal lá, que ele mostrou lá, eu falei, a primeira coisa que eu pensei foi assim, o Mud foi pro universo de Doctor Who, roubou a parede de deslocamento da River Song e voltou, né, porque é igualzinho, cara. É verdade, ah, é mesmo. E dentro também. Da baleia tava Tardes, né? Que a gente não viu. Pô, mas uma coisa que eu queria falar dessa baleia aí, cara, é que em várias cenas no episódio, o CGI tá uma porcaria, né, cara? Vocês repararam isso aí? Aquela cena que a Tilly tá fazendo aquela, usando, acho que é o tricorder e tal. Cara, que CGI porco aquilo, cara. Pô, será que posso falar uma outra cena que tá porca também? Qual? Uma cena que o Mudge tá na cadeira, a hora que o Mudge vai teletransportar o capitão pra fora da nave. Se vocês olharem, você vê que, tipo, tem um erro. Sabe assim, dele. Não, ele sabe que eles não conseguiram fazer ele andar com o teletransporte junto, então eles dão um corte. Eu não reparei. Mas a cena continua. Dá uma reparada que você vai ver que tipo, tem um corte pra isso. Eu vou ser sincero que eu só vi o episódio uma vez, então. Ah, então você não tem que estar aqui falando, não, Fernando. Você tem que ver mais duas. Vamos falar. O elitismo dublado é agendado. Fez ontem. O elitismo aqui é esse, né? Se viu uma vez, não viu. Né? Não viu. Mas é sério, cara, tá muito ruim o CGI daquela criatura quando você vê a Tilly lá medindo, lá usando o tricorder. Em algumas cenas, cara, tá bem, bem zoado, cara, tá bem artificial. Isso que eles tinham 8 milhões pra fazer, né? Imagina se eles tivessem o orçamento do Enterprise, né? Que era tipo. Nossa, cara, no meio, né? Parece que é o governo brasileiro que fez isso, né? É, o superfaturamento aí, ó. Vai aparecer isso futuramente nos livros de referência, a gente vai descobrir o que aconteceu aí. Se foi o governo brasileiro, eles fizeram licitação, pegaram a empresa mais barata e aí fudeu. Certamente. Aí a empresa tava trabalhando em Orville, né? Aí não deu pra. Né? Aí fez o que dava ali. Não, mas eu escutei, realmente, eu dei uma olhada. Alguns estão falando que eles estão salvando o Jim, que eles estão querendo fazer uns episódios finais para a temporada muito grandiosos, então eles estão economizando dinheiro nesses episódios. Tanto que não tem nenhum set que a gente nunca viu nesse, né, nesse episódio, são todos sets usados. Bom, então quer dizer que nós temos talvez o primeiro bottle show de Discovery, né? Deve ser. É, eu escutei falar que é um bottle show esse aí, por causa que a própria coisa de recreação lá, a própria festa, parece que é o refeitório refilmado e tal e coisa. Então eles não criaram nada pro episódio, só usaram o que eles já tinham. Cara, eu acho que é por isso que eu gostei muito desse episódio, porque eu particularmente, eu sou muito atraído em Star Trek pelos episódios bottle shows, caras. É, eu gosto dessa vibe meio filler de alguns episódios, que os caras acabam contando uma história boa, porque acontece o outro lado também, que acaba sendo meio merda o episódio. Mas esse aqui, pra mim, é bom, no geral. E passa tudo dentro da nave, um episódio simples. Eu sempre gostei da vibe de episódios. Eu sempre senti essa falta de episódios simples, né? É, quando acabou Enterprise, a gente ficou só nesses filmes aí com muito efeito especial e tal. Eu ficava me lembrando, o que eu gosto de Star Trek mesmo é aquele episódio ali, sabe? Aquele que ninguém lembra, mas é divertido. É esse que eu gosto. É verdade. Então eu gostei desse daqui que teve essa vibe, entendeu? Que pra mim é parte da essência de Star Trek mesmo, né? Você não ter muita grana e contar uma história legal, tá ligado? Então eu gostei disso. Aqui, né? E por que será que o Mudge tava usando um capacete andoriano pra entrar na nave, hein? Porque é cool, por que outra razão seria? eu achei isso daí também bem desnecessário. Ele roubou o andoriano. Ah, eu gostei, cara. Porque ele tava Ah, cara, ele tava dentro da nave dele, entendeu? Ele não tinha porque ele tá usando o capacete. Ele só ia passar por daquele bicho. Não tinha porque ele tá usando o capacete. Sabe por que, que eu gostei, não tem, cara? Ele é só pra falar. Realmente não há sentido, assim, né? Mas eu gostei visualmente. Faria mais sentido se fosse um capacete Klingon, sabe? Afinal, ele tava trabalhando com os Klingons. Eu achei legal porque o visual daquilo é meio... É legal que é moderno, mas é meio retrô. Tipo assim, pra mim cabe como algo que se passa antes da série clássica, sabe? Tem uma pegada eu meio... Eu achei super Donidaco. É, como é que é? Donidaco. Na verdade, me falaram que parecia que era o Kamen Rider que tava invadindo a nave, com aqueles olhos de inseto e antena. Parecia mesmo. Porque assim, é que aquele capacete faz todo sentido ter aquelas duas antenas quando você precisa andar dentro de uma nave e dentro de um bicho que, né, que é bem baixo o teto, né? Faz todo sentido, né? Eu podia ter mostrado ele saindo do bicho e bater na cabeça, sabe? No bicho, sabe? Que porra, antena. Aproveita que faz uma referência a Star Wars, né? Batendo na cabeça. Isso, já até tudo já é referência a Star Wars mesmo, essa porra. Eu acho que, na verdade, cara, é uma influência mais Marvel, tipo Homem-Formiga ou Guardiões da Galáxia, porque a gente tá vendo, né, que os caras estão se inspirando visualmente em algumas coisas de Guardiões, sim, né? Porque hoje em dia você fala de coisa espacial, a galera tá ligada em quê? Guardiões, né? Eu tenho a impressão que tem a ver com isso, sabe? Agora, quanto a visual ser cientista e retrô, foi a Stella e o pai dela, cara, com aquelas roupas eram totalmente anos 60 e eu adorei aquela muito roupa. Bom. Eu também. Muito bom. Muito bom mesmo. Isso foi muito legal. A nave também do pai dela, cara, pô, ficou mó legal. Eu queria voltar a falar de um lance, cara, que eu acho que é o principal furo de roteiro da história inteira, talvez. Eu queria a opinião de vocês sobre isso, tá? Porque é o seguinte, o plot inteiro gira em torno do quê? Do Mudge querendo vender a nave para os Klingons, certo? É isso. Então ele usa esse device dele para atingir esse fim. Só que, se a gente parar pra pensar, cara, eu olhando assim, eu pensei, cara, esse device, ele é tão foda, que eu acho que ele vale mais do que um Sport Drive, entendeu? Você poder... Meu, imagina o cara entregar isso pros Klingons, ó, isso aqui é loop, tá? Em meia hora vocês podem terminar uma guerra, vocês querem? Que tal? Toda vez que a Discovery aparecer na frente do nada pra matar, vocês apertam o botão e voltam, aí vocês já sabem onde ela vai aparecer e já atira. Cara, eles podem explodir. Só que daí ele não vai ter a vingança dele. É, isso é o que justificaria. E nesse ponto, Roberta, eu concordo. Só que se o lance dele é dinheiro, né? O lance dele acho que é mais do que vingança, é dinheiro, cara. Ele quer eu grana. Acho que os dois, ele tá juntando o útil ao agradável. Ele tá juntando dinheiro a se vingar de quem deixou ele lá na prisão. Uma coisa que eu não peguei muito bem, mas aquele cristal faz uma bolha e tira você do espaço-tempo, que nem no Cause Effect, fora da coisa, o tempo passou normalmente. Passou o tempo normalmente fora do ciclo deles ou não? Tudo rebutava. Não, pelo que eu entendi, era loop mesmo. Tudo. É só o Mudge e o Stamets, né? Que são elementos fora disso. Né? Do universo comum, né? Do universo comum, e aí eles conseguem. O resto tudo volta geral. Senão aquela nave Klingon lá que foi chamada da penúltima vez, ela estaria lá quando eles voltassem. Então realmente o cristal vale muito mais que a Discovery, mas absurdamente mais. É, porque é verdade, né? Porque ele chama os Klingons. É verdade, cara. Então a alteração é no universo inteiro. Nossa, a nave do pai da Stella também tem Sporo Drive, né? Porque chamou em um minuto. Chegou. Um absurdo, né, cara? Absurdo total, assim. Então esse episódio, cara... Do pai da Stella é movido ao amor. E uma coisa que eu achei também meio merda, que é pra assim, sabe assim, o episódio chega num ponto que ele tem que acabar. Tipo, a hora que ele para de dar o reboot naquele cristal, ele só não dá o reboot e de repente tudo some, o cristal some, a máquina some. Quer dizer, então que você se fode, então, se deu alguma coisa de errado. Eu acho que assim, ó, passou 30 minutos e o cristal desaparece. É. Tipo, ou ele vai rebootar. Agora, se ele não rebootar dentro de 30 minutos, aí o cristal já era, entendeu? Tipo assim, passou 30 minutos e um segundo. Aí o cristal desaparece e o tempo segue normal. Mas o reboot, então, tem que ser automático. Porque lembra que quando eles estavam lá na engenharia, o Stamets tinha atordoado o Mudge, né? Pois é. Mas eu acho que o reboot, eu acho que ele é automático, tipo, quando destrói. Porque você vê da primeira vez mesmo, ele coloca pra destruir. Eu não acho que ele coloca pra... rebutar. É, não deu meia hora total. É, não deu meia hora total. Ele já chegou e explodiu. É. Pois é, ele destrói, e quando o negócio destrói, ele deve voltar no tempo. Ó, uma coisa que eu fiquei na dúvida. Essa destruição é causada pelo quê? Tem uma bomba na baleia ou o próprio... Não, é a bomba, acho que pelo que eu entendi, é a bomba, quando você vê a nave explodindo, ela vem da parte de trás pela frente. Então deve ser alguma coisa da nave explodindo, entendeu? É, eu acho que a nave do Mud explodia. Ah, sim, porque tanto é que a nave explode. Tanto é que a Tilly, ela fala que o gerador, quando ela tá medindo lá, o gerador, né, Michael e ela estão medindo lá com o tricorder, toda a energia que é gerada é dentro de um cristal na nave, né? É verdade, é isso aí. E aí vem outra pergunta. Se o gerador da energia está na nave e se é dentro da baleia, ou seja, do lado da nave que começa a explosão, isso quer dizer que o gerador explodiu antes de começar o loop pro Mud. Pode ser, né? Então ele tinha 30 minutos todas as vezes, porque sempre iria explodir. Na verdade, explodir, pra mim, é desnecessário. Ele só podia dar o loop, sabe assim? Só volta, assim, entendeu? Pra mim, explodir... Mas não era sempre o mesmo motivo. Era um filme lá do cara do Missão Impossível, do Tom Cruise. Explodiu o cara do Tom Cruise. Porque ele só podia voltar, aperta o botão e volta. É desnecessário ter que explodir. Porque vários momentos ele volta sem ter que explodir. Entendeu? Aí ele explode, ele não volta sozinho. É verdade, cara. É verdade. E outra coisa também. Não precisa explodir, não. Mas ele, acho que ele só gostava pela diversão de ver todo mundo desesperado pra tentar salvar a nave. É, mas tá vendo como é uma coisa meio estranha? Não parece que. Parece mais um furo, na verdade, isso daí, sabe? Pra causar. Explosão é aquela coisa, né? Você fica, nossa, explodiu. Mas não é necessário, né? É meio estranho isso aí. E outra coisa que eu fiquei pensando aqui. É que, na verdade, então, se os caras tivessem... Como a Michael e a Tilly mediram e viram que estava tudo lá dentro da nave... Não sei se ali elas não falam que elas se ligaram que tem uma bomba lá, né? Mas elas poderiam tentar falar... Peraí, então e se a gente ejetar essa baleia e sair... Elas falaram, só que daí a Tilly perguntou... Tá, então, quem sabe a gente manda essa baleia pra fora? E aí a Michael falou... Não, mas ele tá com controle de todos os sistemas essenciais da nave. Ah, é verdade, ela fala isso. De novo, já falei, era só o Stamets ter não deixado ninguém transportar a baleia, mas tudo bem. É, não, tudo se resolveria, na verdade. Era tudo se resume à porcaria da baleia. Cara. Quem manda não transar? É, olha aí, tudo por falta de sexo. Né? A falta de sexo levou a esse episódio aqui. É isso. Mas eu me pergunto, o Stamets já tava com uma coisa assim, tipo ciborgue no braço dele. Será que aquele implante ciborgue não daria pra colocar uma informação ali dentro, tipo, do que tava realmente acontecendo? E aí, a hora quando ele desse o próximo salto, ele conectava no computador e matava todo mundo? Mas eu sei por que eles não fizeram isso. Tenho certeza. Sabe por quê? Porque daí ia ficar estampado na cara de todo mundo que é uma cópia descarada de Cause and Effect. Porque no Cause and Effect, lembra que é no Data que eles... Entendeu? Então, com certeza, cara, eles tentaram nessa história, tipo, ficar longe de Cause and Effect o máximo que desse, porque tá na cara que é meio que uma cópia, né? Então, se eles fizessem isso, cara, ia ser aquela, assinar embaixo, assim, ó, outorgado, ó, isso aqui é mesmo, né? Então é foda. Olha, Cause Effects é muito melhor, né? Vamos falar a verdade. Isso não está em disputa aqui. Acredito que ninguém vai. E aliás, acho que não é real, né? O filme O Dia da Marmota, né? O Feitiço do Tempo, que é o primeiro que fez essa brincadeira lá do Bilbo. Peraí. É melhor. Agora eu quero fazer uma correção aí, ó. Não é o primeiro. Eu olhei as datas de lançamento. O Cause and Effect saiu cerca de um ano antes de Groundhog Day, né? Que é o Dia da Marmota. Você tá de brincadeira? Não sabia todo ó. Cara, ó... Já fez isso Star antes Trek de Cause melhor em tudo. Ó, Groundhog Day, cara, ele é de 93. Cause and Effect é de março de 92. Mas antes de Cause and Effect, alguém já tinha feito isso? Tipo... Ah, provavelmente sim, cara. Nos quadrinhos, sei lá, eu não lembro agora, né? Mas deve ter tido, não sei, cara, porque é um tema tão recorrente que eu duvido que tenha sido a nova geração que inventou, né, sei lá, né, cara. É um tema absurdamente recorrente, Stargate fez isso, várias séries de ficção científica fizeram isso. É, mas de qualquer maneira, não foi Feitiço do Tempo, né, o nome... É, Feitiço do Tempo, eu quero deixar isso bem claro, cara, que eu vi de gente falando, ai, copiando Feitiço do Tempo, não, caralho, vai pesquisar, foi Star Trek que fez primeiro que o filme. Porra. Eu achei que Valdomiro, vai atrás. É, cara. Eu achava que Feitiço do Tempo era dos anos 80, não sabia que era dos anos 90. É, 93, cara. Aliás, é um ótimo filme, né? É muito melhor que o Cause and Effect, até. É um filme muito legal, né, cara? É muito legal. Mas a ideia é essa, tá? E até falam que a gente não tem uma real noção de quanto tempo passou pro personagem, né, no filme, né? Pode ter passado séculos, né? Eu lembro que Cause and Effect, no final fica estabelecido que eu acho que passou 17 dias, um bagulho assim, eu posso ter errado exatamente. Alguém dá um Memory Alpha depois aí, daí a gente descobre esse negócio. Inclusive, a primeira oficial da Gunsman era pra ser a Savick, se eu não me engano. É verdade. Isso aí, eu acho que a gente comenta sobre isso naquele podcast que eu fiz há um ano e meio atrás, mais ou menos, que era sobre viagens no tempo da nova geração. Inclusive o Thiago e o Fernando estavam também, né? Eu tava nesse também. É verdade. Eu lembro que o Thiago tava revoltado com o final. Acho que você já falou, né, Thiago? Ou tem mais alguma coisa aí? Ah, cara, eu acho que só o final, que é tipo assim, o cara, ele tentou destruir uma nave da Federação. Você tem um Stamets que viveu várias, tipo, jumps. E o cara é um assassino. Viu, o cara é um assassino, o cara é psicopata. E o castigo dele é se casar, então, com uma moça nova, né, com um pai rico, você entendeu? E ele nunca mais... E ele vai viver num planeta, né, vai viver lá de como, tipo, um paraíso. Isso é o que o episódio termina. Por isso eu achei totalmente errado mostrar o Mudge nesse personagem como isso. E pior do que isso. Primeiro, ele foi com todos os segredos da nave que está ganhando a guerra. E ele pode, com muita facilidade, convencer o pai, o sogro dele... que certamente, para ser um vendedor de armas, é um cara bastante ganancioso, pode perfeitamente convencer o cara a dizer, cara, vamos fazer um acordo, vamos vender esses segredos da Federação, e aí todo mundo ganha dinheiro, tu fica aí com a tua grana, eu fico com a minha grana e pronto. Você vê um ponto que você fica com a sua grana e sua filha. Você tem toda razão. O Munch, ele consegue, ele sabe todos os sistemas da nave, como a nave funciona, inclusive ele vira pro Lorca e fala, nossa, essa nave é um erro de engenharia que é tão fácil explodir ela. Ele vira e depois ele sabe como o motor de esporos funciona, que é com o Stamets, com uma pessoa lá colocada. Cara, ele não poderia ter ido ali vivo, né, se você for ver o caso. Ele tinha que ir por dentro de uma cadeia e ficar preso até o final da guerra. Não. Exatamente. Vocês repararam que nesse episódio o Lorca, ele tá completamente descaracterizado? Esse ponto aí, entendeu? Como que ele vai... O Lorca jamais deixaria o Mudge... Ele ia matar o Mudge, cara. Então, esse episódio, ele ignorou a personalidade do Capitão. Mas teve uma coisa que eu achei muito legal dele, da personalidade do Capitão. Tipo, na segunda vez, quando o Stamets avisa que tudo ia começar com a baleia, o Ashley e a... O Ash Tyler e a Michael dizem assim, ah tá, a gente pode ir lá cuidar disso, não sei o quê. E aí a Michael diz assim, ah tá, mas deixa lá eu cuidar disso, bibibi, porque eu sou a mais... Tudo faz, vai lá. E aí o Tyler diz, eu também tenho que ir, não sei o quê. Cara, foda-se, vai, faz o que tu quiser, sabe? Eu adorei aquilo, achei tem muito rei. Então, olha o que tá falando, enfia a baleia onde você bem entender. Foda-se. Só me livra desse problema. Nessa parte ele tá bem caracterizado, né? Nesses diálogos, mas em atitude, cara, deixar o Mudge embora, cara, que é isso, cara? Não faz sentido nenhum isso aí. Não faz. Não faz, e, tipo, e aí a gente tem uma atriz que é nova pra cacete, né? A gente tem um Mudge que a gente sabe que ele tá velho nesse ponto, e de repente, tipo, qual que é o problema de colocar uma atriz um pouco mais velha? Precisava colocar uma menina, tipo, nova, inocente? Podia botar uma mulher mais velha, realmente, atrás do Mudge, que é seu puto, tu foi embora e não lavou a louça, cacete. Não, seria mais interessante. Assim, é que nem com a banda, né? Eu vi uma explicação que alguém deu aí, por aí, alguém deu uma explicação muito legal, cara, que é assim, pode ser, porque assim, a Estela que a gente viu na série clássica, na verdade, era um androide, né? Então pode ser que o Mudge construiu ela mais velha porque ele lembra, ou ele olha pra ela desse jeito como uma velha chata, sei lá, entendeu? Então, sim, como todo de homem, fato... né, que sempre busca, quando vai fazer uma reproduzir uma mulher, vai reproduzir uma senhora, né? Sempre. Isso é muito tradicional na nossa história da evolução. Muito, faz todo sentido, mas, Valdomiro. Mas, peraí, o Thiago, vamos relembrar o contexto disso. Episódio I, Mudge. O Mudge construiu o Android só pra ficar mandando ela calar a boca. Você lembra disso? Mas... ele saiu pelas estrelas pra escapar dela. Então, talvez, veja bem, isso é uma especulação. Talvez o Mudge construiu o Android diferente, deixou ela mais feia, mais velha, pra ir como se fosse uma vingança. Pode ser também, sei lá. Posso falar uma coisa, Valdomiro? Você acabou de se tornar fã de Discovery, viu? Fique registrado isso. Você tá defendendo Discovery. Olha aí o Valdomiro defendendo o roteiro da Discovery. Toma, Valdomiro, você Vou postar agora, a Robobina é fã de Não, não, mas eu nem acredito nisso. Tô dizendo que é uma possibilidade muito remota, uma racionalização maluca, mas, né? De qualquer maneira, a Estela que a gente viu na série clássica é um androide, isso que eu tô dizendo. A Estela mesmo não apareceu. Tá, mas olha aqui, ó. Não é... Agora eu que vou defender o Valdomiro, porque eu acho que a gente tem que ser justo. Tipo assim, se pode ter uma explicação, mesmo que eu não goste da série, tipo assim, eu posso... Sei lá, eu não gosto de Enterprise, mas tem coisas que eu admito que são boas, sabe? Tipo, a gente não dá pra ficar, não gosto, agora só vou ficar botando defeito em tudo. Tipo, tem coisas que... Tem explicação e tem coisas que não tem explicação. Olha, e a gente tem que ser racional o suficiente pra admitir. Eu acho mais fácil uma pessoa casada com um golpista mala como o Muddy durante 10 anos envelhecer física e psicologicamente do que o Muddy construir ela errado. Porque, meu, você vê pessoas de boa. Eu posso falar porque meu irmão jamais vai escutar esse podcast, mas... Vou mandar pra depois ele. Depois que ele casou, e não é culpa da minha cunhada, é culpa dele mesmo. Ele parece um senhor de 50 anos, e ele é 4 anos mais novo, mais velho que eu, cara. E ele tá casado há 4 anos, porra. E ele 4 anos, ele envelheceu. Ô, Fernando, quer dizer que o seu irmão... Quer dizer que o seu irmão, ele é a Estela da relação? Seria isso? Ah, sem dúvida. Meu irmão... Não, mas eu gosto da minha cunhada, tá? Vamos deixar isso registrado. Meu irmão que é chato, meu. Mas eu posso falar. Você sabe qual é a probabilidade de qualquer pessoa da minha família escutar isso aqui? Eu vou mandar, pode deixar que eu vou mandar o link. Vou mandar o link, vou colocar mais aí. Um abraço aí, qual que é o nome do seu irmão? Qual que é o nome dele? Marco Antônio. Marco Antônio, um abraço, Marco Antônio. Continue aí, feliz da vida. Então, cara, mas assim, o que eu acho complicado de tudo isso não é nem a aparência dela, foda. Ah, não, é a aparência sim, por quê? Porque, eu digo assim, a aparência em relação ao cânone. Porque, sei lá, explicação e o nego inventa qualquer uma, né, cara? Se o nego tá explicando Sport Drive, o que que é a Estela, mas, né? Agora, o foda que eu vejo é como que o Muddy tá tão louco pra fugir dessa mulher, cara. A mulher é rica, bonita pra cacete, cara. Uma mulher, cara, o cara tá fugindo. Faz algum sentido, eu não vejo muito sentido nisso, sei lá, só se o cara quer viver uma vida de putaria louca espacial, e aí não quer ficar casado. Será bonito que... bonito daquele jeito, meio difícil. Olha, depois quando a gente vê ele com as androides, eu acho que ele quer viver uma vida de putaria. É verdade também, é verdade. Ah, cara, mas eu não consigo imaginar nenhuma pessoa racional que recusaria ela, você entendeu? O pai já tem toda a riqueza, e você ainda vai ganhar um dote pra casar com aquela mulher, tipo assim, O Dot ele já ganhou. Tanto é que é por isso que ele tá fugindo. Ele quer fugir com o Dot. Não, Thiago, e nesse século, tu tá falando nesse século. Nesse século, o pai quer que case pra devolver a honra dela. Meu, Vamos lá. Isso eu achei... a conclusão desse episódio é não, péssima. Não, mas olha só, eu não achei tão horrível isso daí, não, porque é o seguinte, porque é anacrônico, mas na minha impressão ficou assim, os caras querem fazer de conta que é série clássica o bagulho. Ficou bem final, ficou tipo TOS aquilo ali, né, cara? Não só no visual, verdade, mas também nessa coisa meio antigona de se ver as relações, né? Me lembrou muito, eu pensei, cara, que esquisito, né? E Discovery nessa parte quer ficar, tipo, anacrônica, mas nas outras coisas não, quer ser hipermoderna. Essa série tá meio Frankenstein, né, cara? Tá meio esquisita, assim, né, cara? Tá uma colcha de retalhos, né? Tá muito louco o negócio. Eu não sei. Ele até misturou um pouco de Tony Stark. Você lembra aquela parte do Lorca mexendo no computador? Parecia que eu tava na sala do Tony Stark, sabe? Ele mexendo nos hologramas ali, gira a mão. É bizarro, né, cara? É bizarro, cara. Mas assim, eu lembro que eu tinha escutado boatos que o Muddy ia aparecer em 6, 7 episódios, tipo, um absurdo de episódio. É, eu também. Olha, eu não consigo ver uma participação do Muddy na série pós isso, que pra mim fechou a participação do Muddy. Aquela fala do Ash, inclusive eu queria comentar isso rapidamente, isso que você, pra complementar isso que o Fernando falou. Quando o Ash fala, aliás, quando, eu acho que é o pai do Muddy que fala, né? Ah, não, o pai da Estela que fala. É o sogro. O sogro do Muddy, pai da Estela, fala assim, eu não quero ficar em débito com a frota, o que que eu posso fazer por vocês, né? Aí o Ash fala, não precisa de nada não, só tipo, segura o Muddy aí, não queremos mais que ele tenha contato com a gente, alguma coisa assim, com a frota, né? É. Tal. Isso me lembrou muito, cara, aquela desculpa do final do episódio Acquisition da Enterprise, quando fica aquele negócio de que... Dos Ferengi. Pareceu muito uma maneira de tentar remendar pra colar com o cânone. Então, eu não sei também. Eu também achei difícil o Mudge aparecer de novo depois desse final, porque deu a entender que é tipo assim, a partir de agora a gente só vai ver ele no aquele Mulheres de Mudge lá, Mudge's Women, né? Pareceu isso, né? É, mas se você tivesse um vendedor de armas milionário falando que ele deve qualquer coisa que você quer, era isso que você ia pedir mesmo? Cara, eu tô pensando em pedir uma lua pro cara. Não, cara, ele podia pedir, sabe o quê? Tipo, me vê me dá acesso a uma colônia onde eles fazem refinamento de cristais de dilítio ou deutério. Então, de deutério, né? Então, esforço de guerra. Esforço de guerra, não tá no meio do... É por isso que nessa hora fica parecendo que esse episódio, ele tenta fazer de conta que faz parte do arco de guerra, mas na verdade é um episódio que era pra se encaixar em qualquer série de Star Trek, entendeu? Eles estão tentando fazer um amálgama aqui e não cola direito. Parece isso, não cola direito com a coisa. Mas eu vou dizer uma coisa, eu tô tão feliz de não ver aquela guerra. Não, sério, veja bem. Eu tô achando não, incrível. Roberto, você chegou num ponto que é tipo assim, ó, dito isso, tudo isso que eu falei, dito isso, na verdade, eu quero mais que esse arco de guerra desapareça, cara. Eu adorei que nesse episódio deixaram de lado. Se tiver uma linha no próximo episódio dizendo, ah, que bom que vencemos a guerra e acabar ali. Não, tipo assim, eu imaginei assim, uma linha de diálogo do tipo, ah, e aquela guerra lá? Ah, não, os diplomatas foram lá, resolveram com o Cronos. Não, tá tudo ok. Aí já. Não, isso é uma linha ridícula de diálogo. Tipo, enquanto tá. Já era. Mas o interessante, disso é que a gente tá falando isso porque nós somos fãs antigos de Jornada das Estrelas e tal. Se vocês pegarem as críticas dos canais americanos do galera que tá começando a ver Jornada das Estrelas agora, com essa história de séries Netflix na cabeça, eles estão falando que esse episódio, não estão falando mal do episódio, eles estão falando que esse episódio não deveria ter passado aqui. Porque eles querem ver a guerra. E eles estão metendo pau também, que mostra que a Discovery é a arma secreta, tá ganhando várias batalhas e tal, mas a gente só viu ela brigar uma vez. Então eles estão criticando que eles prometeram uma série a lá Marvel, a lá Stranger Things, que os episódios são interligados, mas todos os episódios têm começo, meio e fim. É engraçado, né? Resumindo, tudo que foi prometido nessa série, nada foi cumprido. É simples assim, gente. Mas eu sou iludido do início ao fim. Sabe o que tá me parecendo? E eu acho que quem viveu a época de Enterprise vai se identificar, o Fernando... Ricardo também, né? Que é o seguinte, tipo, a promessa de Enterprise era que ia ser uma série diferente, não tem teletransporte ainda direito, tá? É o começo. Passou poucos episódios que aconteceu, virou a mesma coisa que qualquer série de Star Trek. Você tá percebendo que tá acontecendo isso com Discovery também? Mesmo Discovery, que tá tentando ser diferente, mudando uma porrada de coisas, ela tá caindo na mesma coisa. Parece que Star Trek é um buraco negro, que você não consegue fugir de ser Star Trek. Tá me parecendo isso. Nem quando você quer ser diferente fazendo, você volta pra mesma coisa, cara. Posso te falar uma coisa? O próximo episódio, eles vão entrar no planeta. E parece que toda a situação do próximo episódio vai envolver o Sauron no planeta. Então, tipo assim, vocês não vão ver guerra no próximo episódio. A única coisa de guerra que vocês vão ver é o Salmirante sendo torturado. É verdade, eu vi lá as cenas. Aliás, o próximo episódio é aquele que... Aquilo lá é cogumelo, hein? Aquilo lá é esporo. Sim, deve ser alguma coisa que a gente faz dos esporos, Não, mas o lance é aquele episódio que eu até comentei em podcasts anteriores, que eu ouvi falar, que o oitavo episódio realmente se confirmou. É o oitavo episódio, episódio que vai ser focado mais no Saru, né? Provavelmente aquele é o planeta dele e tal. Então eu tô muito empolgado pra ver se... Sério que vai terminar a season do meio do ano aí, do final do ano, vai terminar com o episódio Mirror, então? Eu escutei falar que é 20 Mirror. Dizem que... Mas o Thiago já sabe o que, que é, porque ele previu. Sim, eu vou falar já. Vou falar aqui agora, já. Então você, vai lá. Ai, caramba. Vou deixar uma coisa clara. Eu levantei essa crítica aí da guerra, não porque eu acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acho que tá legal você ficar um pouquinho longe da guerra, tá? Eu tô falando que pessoas que não são fãs de Jonas, pessoas que estão gostando de Discovery, estão reclamando. Porque tá um boato aí pela internet que eu sou um puta cara chato, que só tem reclamado e nada me agrada e o caramba quatro. Não é bem assim. Agora, que absurdo alguém dizer isso. Eu gostei do episódio, não quer dizer que algo que eu não gostei, caçamba. Cara, mas a quantidade de crítica que... Nossa, cara. Eu acho engraçado assim, né? Pra pra mim tá provando cada vez mais que as pessoas só comentam quando é pra reclamar, cara. Sabe? O número de acessos do site só tem aumentado e tal, mas é tipo assim, quando a gente fala mal, comentário pra caralho. Fala bem, meu, é muito menos comentários, cara. É muito menos. É incrível. Não, que... esse próximo pode ser uma maravilha, a gente vai falar que é uma bosta, viu? Meu, E a sessão de comentários do site do Sessão 31, tipo, um negócio que eu já desisti há muito tempo, sabe? Nos primeiros, eu não fui bem, sabe? Eu lembrei assim, tava vendo se tem alguma coisa e tal. E, cara, tipo, eu comecei a ler e era uma pessoa muito raivosa, sabe? Tipo assim, quem gostou foi comprado, tá sendo pago pela CBS. Não gostou, se tu não gostou, tá sendo pago por alguém pra não gostar. Então deixa eu registrar aqui. CBS, minha opinião está totalmente à venda. Eu me paga que eu. É nóis, Fernando. Cara, vocês não acreditam. Eu gosto de dinheiro. Eu vi esses dias no site, o cara comentou assim: tipo, credo, parece que eu ouvi After Track hoje aqui. Tá. Falei, caramba, nossa. Pô, você começa a falar, tipo, elogiar um. Mas não, o problema é que isso não morre só na gente. O After Track também tá sendo zoado pra cacete, porque só tão falando bem. Então, se a galera quer falar mal mesmo, mano. Então, você, meu, e uma coisa que eu vejo de vez em quando, eu vejo até pessoas que eu conheço discutindo, sabe, no Facebook. Cara, eu tenho uma sensação que discutir no Facebook é a mesma coisa que eu escrevo aqui em casa no papel e jogo no lixo, sabe? Assim, pá, joguei no lixo. Pra mim, é exatamente isso. Eu escrevo aqui e jogo no lixo. Cara, Facebook mas, é isso. Mas, Thiago, mas é que a estratégia não é essa. O Facebook é para memes. Aí é que tá. Esse é o segredo. É, tá mesmo. É verdade. mas sério, gente. É muito engraçado isso. Eu e o Thiago gravamos um vídeo elogiando uma entradinha que um fã fez. Falando, pô, olha como teria ficado mais bonito e tal, sei lá o quê. E aí as pessoas vêm, oh, como você é um cara chato, babá. Eu não vou responder você, mas eu não vou responder nunca. Jamais. Eu não respondo as críticas e também não respondo os elogios, porque se eu respondo elogio, parece que eu tô me achando. Se eu respondo a crítica, eu tô querendo briga. Então foda-se, eu não respondo ninguém. Não, tu pode ser educado e responder os elogios. Agora, sério, ficar olhando crítica é um negócio tipo. Eu fico triste, sabe? Não, eu penso assim, tipo, quando a crítica ela é uma crítica, sabe, bem falada, colocada. Vale a pena responder. Tipo assim, o cara coloca argumento do porquê. Que de tal coisa, cara, aí eu acho legal, eu gosto de responder, ainda mais quando eu vejo que no meu caso, sei lá, é ouvinte, cara, faço questão, gosto de conversar, entendeu? É, até porque, meu, eu acho não, que o lance é o diálogo. Agora, se for só uma coisa raivosa, assim, né, meu, nada, aí não, o que você vai fazer, cara? Vai perder tempo, aí não faz sentido. Mas sabe por quê? Porque tem gente que até tem alguma coisa por trás, entendeu? Só que as pessoas, assim, eu acho que elas estão tão raivosas, sabe? Que, tipo assim, elas não conseguem mais enxergar o argumento por trás do que tu tá dizendo, sabe? É tipo assim, é a minha posição versus a tua. Se eu não gosto e tu gosta, tu é burro, sabe? Mas... é uma coisa tipo assim que... E aí a pessoa, ela tenta te fazer uma crítica, mas de uma forma tão agressiva... Porque assim, eu pelo menos, eu começo a ver que esse tipo de coisa, assim, a sério... Isso é meio do momento histórico que a gente tá vivendo. Isso, é. Não, mas gente... A gente faz esses programas de entretenimento que é pra discutir as coisas, pra conversar sobre as coisas. Aí a gente conversa e todo mundo quer meter o pau porque a gente tá conversando sobre o negócio. Pô, tem gente discutindo gol da Copa de 86 até hoje. O cara não é chato. Eu sou chato por discutir um negócio que passou semana há 2 dias atrás. É, eu penso assim, cara. Pensa bem, é apenas uma conversa entre a gente aqui, sabe? Se a pessoa gostou ou não gostou, se ela não quer ouvir, ela não ouve, ou se ela quer ouvir, ela ouve. Tipo, a gente só tá falando a nossa opinião. A gente, em primeiro lugar, Star Trek não nos pertence. Eu penso o seguinte: nem é meu. Se fosse meu, contrataria a gente pra fazer um negócio bem feito conforme eu acho que deve ser. Não é meu. Eu sou apenas um espectador, assim como todo mundo aí. Então vamos assistir, vamos comentar, qual o problema, né? É isso, né? É só as nossas opiniões. Opiniões são só isso. Ninguém aqui é dono de razão de nada. É só apenas opiniões, cara. Então, meu, acho que também não tem porquê esse ódio que é gerado muitas vezes. Aí a galera fica pilhada, assim, né? É, falaram assim, escreveram lá. Como é que é? Esse cara acha que faria melhor. Olha, eu não sei se eu faria melhor, mas o meu Mandy não seria um serial killer. É, então. Eu não sei o que eu faria melhor, mas se eu tivesse dinheiro, eu contratava gente que eu sei que faria melhor. Aí é que tá. Que faria melhor, né? E se eu falasse que ia fazer uma série de guerra, eu ia mostrar guerra e gente morrendo. Desculpa, exato. Se eu quisesse fazer uma cópia safada de Battlestar Galactica, eu faria uma cópia foda de Battlestar Galactica. Contratava gente que sabe, que eu não sei fazer, mas eu contratava roteirista fudido aí pra fazer, entendeu? Mas enfim, né? É só, a gente só fica nessa, né? É isso, são opiniões, cara, apenas, né? Enfim. É, afinal de contas, a Michael no final, ela percebe o Luke ou não percebe? Tipo, quando volta ela percebe ou não? Eu não, não acho que ela tenha as lembranças não. Dos outros Lupes. Ninguém tem. Então é um outro furo, na verdade, porque se vocês forem parar pra pensar, o Stamets fala que ele é a chave, né, o negócio final pra poder mover a nave, né? E aí, na mesma hora que ele fala isso, o Mudge já manda ele, os dois vão juntos pra engenharia. E a próxima, assim, uma das próximas cenas já é a Michael falando com o Mudge pessoalmente, falando que ela é o que os Klingons querem, porque ela matou o cara lá no primeiro episódio, e aí ela se mata. Só que ela se mata sem falar com o Stamets isso. Então como é que no último loop, ela vai lá e fala que tá se entregando também? Sendo que ninguém. Mas acho que ela pode ter falado com o Stamets no meio do caminho. Porque ela tava lá no lugar da baleia quando ela disse que ela tinha alguma coisa. Que ela tinha uma coisa mais importante. E aí depois ela foi até a sala do capitão. Então ela ter encontrado com o Stamets no meio do caminho e não mostrou só. Mas aí o Stamets é a chave pra se mover e o Mudge deixou ele lá, tipo, solto, conversando com qualquer um que ele quisesse? É, isso sim. É verdade. É, porque ele já sabia que o Stamets era a chave e ele também já sabia que o Stamets estava lembrando, né? Então... Esse negócio do Stamets entregar o jogo assim, eu ainda não engulo direito isso não, cara. Ele poderia... Não, mas isso foi o que eu falei, a ideia do roteiro foi boa, mas ela foi, na minha visão, ela foi mal executada, inclusive pra mostrar pras pessoas, entendeu? Isso que ela falou, ela tá totalmente certa, não foi mostrado, você entendeu? Parece, dá uma impressão que a Burnett, ela dá os saltos, entendeu? Ela dá os saltos não, parece que ela lembra, isso foi errado isso, entendeu? Não, agora, sem dúvida, a gente tem a impressão que a Burnett... É uma velocidade de roteiro, né, pra você agilizar o negócio. Não ficar mostrando toda hora isso. Que... Eu também entendi isso, Ricardo. É verdade. Agora sim, eu queria elogiar isso daí, bem lembrado. Eu gostei da coragem da Burnham se matar sabendo. Ela jogou com o Mudge, cara. Achei muito louca essa cena. Ela se matando ali, né? Foi foda. Isso aí é foda, cara. Ah, mas é que ali era lógico, né? Então, mas tá vendo? Mas que legal, né? Você vê a Burnham, esse lado lógico dela lá, a criação vulcana. Sendo mostrado numa cena. Porque a gente vê direto a galera falar que ela é a fodona. Aí você viu uma cena, porra, olha aí, ó. A mulher tem. Né, ela tem coragem. Eu tenho uma dúvida. Quanto tempo esse episódio se passa depois do último episódio lá que o Sarek tava na enfermaria? Será que já tinha melhorado e saído da nave? Quanto tempo se passa entre uma coisa e outra? Isso é uma coisa que eu ia falar. Não foi dito isso, mas pelo que eu entendi, foi muito tempo, porque no início a Burnie mesmo fala: estamos numa rotina. É verdade, verdade. Até lembra o começo do Star Trek Beyond, né? Dizendo que uma rotina, um dia passando após o outro. Aliás, fiquei com essa impressão. Esse é assim. O primeiro episódio que começa com o diário em Discovery? Começa com alguém gravando o diário? Que começa com certeza, então. Né? Não, porque começa, é a prática de Jornada das Estrelas, episódios que começam com alguém. E outra coisa, o Captain's Log que tem, talvez tenha sido o primeiro também, que foi o Mudge que fez. Lembra? O Mudge fez um Captain's Log. É. Né? Ah, é verdade. Que foi bem legal. Sim, tem um canal, né, que chama assim, né? É, mas em português, né? Como é que é o nome dele mesmo? É o... Esqueci agora. Minha memória tá terrível. Diário assim. Do Capitão. Eu sei, é o oráculo do futuro. Não? Isso. É o emissário dos profetas aí, ó. É. A gente acabou falando meio mal do Mudge pra caramba, porque não parece nada com a série clássica, mas o trabalho do ator, né? Como é que chama? É Ryan? Ah, sim. Como é que chama ele? Esqueço. Wilson. É, o... Ryan Wilson. Como é que chama? O cara do The Office lá. O Dwight do The Office. O Dwight. Ele... Em termos de interpretação, todo mundo tá dando show nessa série. Sim. É verdade. É verdade. Isso é uma verdade, cara. Eu não... O que até é agora eu não vi uma... Jornada. Não, até agora em Discovery, eu tô falando dos 7 episódios, eu não vi uma interpretação que eu olhei e falei, nossa, que bosta. É, eu não gostei da interpretação da Almirante acho que na segunda vez que ela apareceu. No episódio passado até que foi melhor. Mas ela, no geral, eu acho ela uma atriz meio fraca, assim, na real. sabe? Ela é bonita e tal, mas eu não acho ela uma boa atriz, não. Até agora eu não vi muita coisa dela que... Tudo bem, no episódio passado foi melhor, né? Vamos ver agora no oitavo ela vai estar, então, né? Ela vai estar sendo torturada, então a gente tem que ver uma bela interpretação, né? É, pensando nas nossas referências, que é Capitão Picard, tá, vai ser difícil, hein? É, foda. Pra ficar ali no mesmo nível. Aliás, que é impressionante, parece que comentaram isso no After Track, né? Como o Patrick Stewart nunca foi indicado para um Emmy durante a nova geração, né? Verdade. É mesmo. E tiveram várias indicações ao Emmy na época da nova geração, mas para ator, não, né? Não sabia disso. Não lembrava, nossa, não sabia disso. Nossa, pelo amor de Deus, o cara sendo torturado pelos Cardassianos ali, e você não deu um Emmy pro cara, não indicou só. É, várias oportunidades, cara. Quantos episódios, cara? Nossa. Enfim. Cara, é muito preconceito com jornadas de ficção científica esses prêmios, cara, mas é muito preconceito. Naquela época lá, eu até comentei num podcast faz tempo, que dizem que é mais a questão do preconceito não com Star Trek ou com ficção, mas mais por conta do syndication. Eu ouvi dizer que tinha essa relação, né? Porque... É, então Discovery não tem a mínima chance, porque o preconceito com Netflix desses caras... É, não sei. Mas galera, vamos partir agora para considerações finais, tá? Vou falar com cada um de vocês aí. Em primeiro lugar, deixa eu ver, a Roberta. Vamos lá, Roberta. É, enfim, episódio ótimo, com vários furos de roteiro, como a gente falou, mas para mim eles não chegaram a estragar. É, eu sempre vou levar em consideração a minha primeira assistida, e na primeira assistida eu terminei assim, ai, que legal, todo mundo terminou feliz. E claro, na segunda, na terceira vez já comecei, ih, como é que largaram um cara aí cheio de segredo, sabe, vai destruir com a federação. Foda. Aí, enfim, aí as coisas param de fazer tanto sentido, assim, mas enfim, esse é o problema de ser tracker, né? Eu, Roberto, dissecar a coisa. Roberto, imagina se a gente fizesse um Sessão 31 mesmo, aquele de análise dissecando episódio mesmo, desse aqui. Ia ser foda, hein, cara? Ao final a gente já tá... Muito. A gente já tá odiando episódio. É que bosta, que porra, retardado, essa merda. Tá certo. Mas, sim, eu acho que foi um episódio super divertido, assim. Eu terminei achando legal, então... Eu consigo relevar aquela história, né? Que a gente, quando o episódio tem uma história bacaninha, assim, a gente acaba relevando, assim, esses furos. Bacana, bacana. E você, Ricardo? Falei. Cara, eu gostei. Como eu falei no começo, eu gostei do episódio. Foi divertido, teve seus furos e tal, né? Foi um episódio pra dar ênfase no romance da Burnham com o Ash, né? Que tá todo mundo torcendo pros dois serem o casalzinho do momento. Tanto é que acho que ninguém quer que ele seja o Klingon, o espião, né? Pra não ser preso e executado, né? Até o segredinho lá, que eu falo assim, não, conte o segredo pra mim, pra você saber que eu não tô viajando na maionese, né? Que fala que... Ah, que ela nunca se apaixonou. Foi aquele negócio pra... Oi, eu falar. Fiquei pensando, ela é virgem? Claro. Não, ela morava na casa do Sarek. Como é que ela vai ser virgem, cara? O Sarek não deixa passar essas coisas. Né? Que horror, ele é o pai dela, mano. Cara, o Sarek, você acha que ele liga pra essas convenções aí, cara? Nem fudendo, cara. O Sarek. Não, mas sabe, quando ela contou o segredo e o Stamets falou, chegou pra ela e falou assim: é, você nunca se apaixonou. Eu fiquei olhando assim. Esse era o segredo dela? É, eu achei meio bosta. Assim... Não, vou falar uma coisa. Ainda bem que você lembrou disso, Ricardo. Eu achei meio bosta isso daí, cara. Eu acho que assim, eles quiseram forçar tanto a história... Bosta. Isso foi inteiramente bosta. Então vamos falar disso agora aqui, ó. Vamos parar no meio as considerações finais do Ricardo pra falar disso daí, cara. Porque eu tinha esquecido de falar mesmo. Porque, para pra pensar. É, dá a entender que é aquele negócio. Eles querem forçar tanto que todo o plot serve pra contar uma coisa de relacionamento da Burnham com Ash... Que até o lance do segredo é pra isso, né? É pra induzir pra essa história do Stamets, tipo, ser o cara que vai jogar ela pro baile pra dançar com o Ash, né, cara? Então, assim, pô, se ela tivesse que falar um segredo, ela tinha que falar um negócio tipo assim, ó, meu Sarek tem... Eu tenho um outro meio-irmão aí que é o Cyborg, entendeu? Isso aí é um segredo, esse é um segredo foda, entendeu? Ó, esse é um segredo, como é que é? Eu morro de inveja do Spock, é, né? Tal. Agora, tipo assim... Enfim, não, você quer um segredo? É um segredo que, tipo, meu, vai decidir se você vai viver ou morrer, sabe assim? Tipo, aquela coisa bem. Você precisa de um segredo foda. De repente vê o segredo, tipo, eu nunca, né? Nunca apaixonei. Cara, se sou eu falo assim, sério mesmo, quer dizer seu segredo? Que bosta a sua vida, né, minha querida? Vamos aí, vamos, outro segredo. E ela fica toda com vergonha pra falar pra falar nela, tipo, fala no ouvido dele pra ninguém ouvir, tipo, eu nunca me apaixonei. Isso, não tem ninguém no corredor, não tem ninguém no corredor, não tem ninguém, ele falou que todo mundo vai morrer, na próxima situação ela precisa falar no ouvido dele. O Valdomiro podia ter gritado o segredo, né? Que é, Ricardo? Falei. Pra cara que o Stamets fez, eu achei que ela tinha falado assim pra ela, assim, eu assisto pornô telarita. Eu falei, porra, eu não sei o que é. Ela olhou assim e falou, o meu personagem favorito é Wesley Crusher. É o Neelix. O Neelix é o meu... Não, mas eu quero que todo mundo fique com a imagem mental de um pornô telarita agora, é isso aí, certo? Mas voltando a essa parte do episódio, meu, eu esqueci de comentar, cara, mas sabe o que me deu a impressão? Que essa parte do episódio, que, tipo, do Stamets com a Burnham, ele ensinando a Burnham a dançar, tudo bem, é mó bonitinho isso aí, né? Puta bagulho simpático, mas não pareceu que os caras quiseram adicionar, tipo, como se fosse um filme do John Hughes, assim, tipo, a garota de Rosa Shocking, assim, não parece que os caras quiseram fazer meio que isso no filme, cara? Eu fiquei com essa impressão, sabe? No filme não, no episódio, né? Mas é legal, né? É legal. Não, mas foi legal pela interação com o Stamets, mas eu acho que eles estão querendo fazer um romance dela com o Ash muito melosinho, sei lá. É melosinho. Ele é um Klingon, né, pô? Isso é curioso. Mas assim, tem um amigo meu lá do Star Trekkers que mora lá fora, o Fábio Grigoletto, e ele chamou de Barrados do Baile no Espaço Discovery pra mim. E aí eu fiquei pensando, pô, você tem a nerd inteligente com problemas de interação social, né? Você tem a moça nova na cidade que acabou de se mudar, que é a Barco Burnham. Você tem a figura do pai que todo mundo acha que é mal, mas na verdade ele gosta de todo mundo, que é o Lorca. Você tem o galã malvado, que misterioso, que acabou de chegar na série, que é o Ash. Pô, não é que é um Barrado do Baile mesmo? Aí, tá vendo, cara? Isso quer dizer que vocês não assistiam Barrados do Baile pra eu assistia tudo de Barrados. Melrose Place também, Fernando, não? Melrose Place também, no spin-off? Não, Melrose Place era ruim. Desculpa. Aí gera um pouco demais, né? Na primeira temporada, deu mais. Não, funk é hardcore mesmo via Melrose Place. Eu assisti uma temporada de Melrose Place, depois não deu mais. Não, chega disso. Mas eu fiquei com essa impressão, cara, que era filme do John Hughes, assim, sabe? Os Stamets ensinando ela a dançar. Eu gostei de tudo isso. Mas parece que dá uma desviada do. Sabe, o foco fica meio esquisito aí nessa parte, né? Sei lá, cara, esse episódio é meio estranho. Ele é meio que uma coxa de retalhos. A gente tá percebendo isso nessa discussão, né, cara? A gente tá percebendo vários elementos que, pra casar tudo isso, é estranho. Né? Mas enfim. Ele é tipo meio pombo. Né? Meio o quê? Pombo. Por que pombo? Serve pra porra nenhuma, né? O cara da negatividade. Mas ó, voltando pro que a gente tava fazendo antes, meu, tá bem loop temporal. A gente vai voltar pras considerações finais do Ricardo. Vai lá, Ricardo, voltando aí. Não, era só isso mesmo. Era só isso daí, fechou. Era só isso. Então agora eu vou pular. Passar pra... A Roberta já foi, né? Já foi. Já. Tá. Então agora eu vou passar pro Thiago, que é o que mais adorou o episódio, pelo jeito aí. Vai lá, Thiago. Cara, esse episódio não melhorou em nada na nossa conversa, tá? Só piorou, você entendeu? É um episódio que eu não quero mais assistir pra não achar mais erros, né? Se eu fosse outro, eu vou assistir o anterior. Esse eu não assisto mais. Eu espero que o próximo dê uma salvada, mas esse episódio pra mim, tipo, eu assisti uma vez, não gostei, assisti a segunda, odiei. Entendeu? Acho que, assim, não vou falar que é um episódio ruim, tá? É a minha opinião, tá? Pessoas, tá? O episódio foi um episódio bacaninha, deu pra se divertir, mas eu achei um episódio ruim, meio que desnecessário nessa altura do campeonato. Eu não achei ruim, eu só não achei bom. Ô, Thiago, quer dizer que tu só assistiu duas vezes? Quem foi que convidou o Thiago? Olha aí, ó. Ih, cara, ó. Não, aqui, assim, nem assistiu. Thiago. Na verdade, eu assisti duas vezes, mas na verdade eu fiquei lendo hoje e vendo um monte de fotos sobre o episódio, de um monte de galera vendo erros, entendeu? Ih, eu vi até uma teoria hoje que a Almirante, ela é uma personagem que aparece na série clássica. Porque aparece uma certa pessoa na série clássica. Chegou a ver isso? É muito furado. Que ele chama. Pô, mas achei bem bacana, cara. Achei bem bacana. Mas enfim. Peraí, quem que é ela na série clássica? É a Lithi. É Lithi, que é o mesmo nome do episódio passado. É do episódio, eu acho que é o Dagger of the Mind, né? Da primeira temporada lá. É. Que daí ela... Só porque... esse episódio é meio ruim mesmo. Só porque ela tem um cabelinho lá, tá branquinha, mas, cara... Não tem porquê, sabe? E sem contar que ela é bem mais nova do que a... Bom, se bem que na Discovery, né? A esposa do Mud também... Foda-se, né? Idade não é critério. Não é. Mas enfim... Beleza, mas é isso aí. Beleza. Pra outro. É isso aí. Beleza. Então agora eu vou passar aí pra Ana. Vai lá, Ana. Considerações finais. Bom, então, no geral, é realmente assim, é igual eu falei, eu gostei do episódio, mas tem muito, muito, muito furo. É o episódio mais legal, só que mais cheio de furo. Então, assim, eu igual eu falei, eu sou meio suspeita pra falar, porque todo episódio que envolve tempo eu acho super legal. Mas foi um episódio bom, foi um episódio diferente dos anteriores, porque eu acho que ele não tem essa coisa, ele terminou lá e não vai ser citado mais, né, assim, esperamos. E... Mas assim, teve esses furos de roteiro que eu acho que dá pra encaixar, eles se fizessem um esforço, eles poderiam encaixar algumas coisas, mas tudo bem, o episódio foi ótimo, vou continuar amando, meu coração tá cada vez se abrindo mais pra Discovery, então tá bom. Que legal. Bacana, então agora eu vou passar pro Fernando. Vai lá, cara, considerações finais. Olha, assim, a cena que eu realmente não tinha colado pra mim, que era a compilação das mortes do Lorca, vocês gostaram, então tô vendo. Ah, então acho que foi só eu, assim. Então nisso acho que a discussão meio que deu uma mudada na minha opinião. De resto, eu todas as incoerências eu tinha percebido e eu curti o episódio com os erros, porque não é uma tripulação muito inteligente, né? Então... Tipo, a galera do Picard ia ter percebido no segundo loop. É verdade. É, cara, é uma série bem inclusiva mesmo. Tem até retardados mentais, né, cara? Que foda. Tá certo. Então tá certo. Mas eu curti o episódio. Eu tô gostando do caminho que Discovery tá querendo seguir agora pra frente. Legal. Bom, eu no meu caso é o seguinte, eu compartilho do que mais ou menos o que a Roberta e a Ana falaram, assim, né? Quer dizer, o episódio, ele é cheio de falhas, mas ele acaba sendo, que nem a Ana falou, acho que é o mais legal, cara, é o mais prazeroso, acho. O ritmo dele é muito bom, tem todo um lance de edição e direção que é muito bem cuidado. Atores, diálogos, tal, tal, tal, situações, né? Também, que nem esses momentos mais simpáticos lá no baile, na festa, né? Mas parece um baile. Então assim... é uma rave mesmo, pô. Mas que era aquilo, balada. Então, foi a época. Acabou a época de ler poema sobre gato e tocar violino. Ainda bem, né, cara? Não, na real, cara, eu gostei disso aí, assim. Apesar de que eu também gostava muito de um lance Star Trek que era muito proeminente na nova geração, né? Que é de você mostrar que, quando você mostra música, o cara já colocava música clássica, no máximo um jazz, assim, porque fica uma cara meio atemporal, né? Então eu sempre achei curioso isso em Star Trek e gostava disso também. Mas eu vou falar que, por outro lado, eu achava meio também, porra, mas vai esquecer tudo que veio de coisas mais pop ou de coisas mais agitadas. Eu acho que foi legal mostrar isso em Discovery, eu gostei disso, eu achei legal, até pra diferenciar também, eu gostei dessa coisa, né, ver o pessoal se divertindo lá, bebendo, ficando louco, sei lá, eu gostei disso daí, todo mundo se pegando, tinha vários casais, eu gostei disso daí, né. Então assim, eu gostei do climão do episódio, né, e o loop tá em torno de uma música rolando lá, né, o Staying Alive rolando direto, tá? Então assim, furos diversos, cara, e a gente tá vendo esse papo, cara, que é complicado. Esse episódio, ele não tem como você fazer ele fazer sentido, assim. Ele não tem como, cara. Mas assim, ele acabou sendo talvez o mais cara de Star Trek de todos, porque realmente uma história típica de uma, sabe, me lembrou muito uma história que você viria na Nova Geração e na Voyager, assim. Pô, achei muito legal, né? Isso aí pra mim já foi ótimo, porque eu já pensei que se tá assim agora, imagina depois, os caras vão conseguir cada vez mais casar, eu tô esperançoso com isso, cada vez mais casar o que é Star Trek mesmo com esse, com essa concepção da série aí, né? Então acho que, cara, o sexto episódio já foi muito bom, cara. É, veio esse aqui, que tá vindo numa vibe mais Star Trek, então agora eu tô realmente esperançoso com o Discovery, né? Assim como o Thiago, ainda acho que com certeza o sexto é bem melhor. O sexto é uma até a história é mais original. Esse episódio aqui não tem originalidade de fato. Tem originalidade, talvez, em detalhes, mas não no plot em si. O episódio anterior ele já tinha mais originalidade na história. E também foi mais bem executado e tal. A gente viu que era um roteiro mais redondo, né? A gente conversando a semana passada, a gente viu também isso aí, né? Esse aqui, ele acaba sendo uma coisa mais for fun apenas. Nesse aspecto funciona, então eu acabo ignorando também os furos de roteiro. Pra ver essa história que pra mim foi bem prazerosa, bem divertida mesmo e bem Star Trek no geral, né? Então eu gostei pra caramba. Eu vou ver outras vezes sim, diferente do Thiago que não quer ver nunca mais. Eu quero ver outras vezes, eu gostei. Tá? Então acho que é isso aí, galera. Estamos fechando o podcast de hoje, eu vou me despedir de cada um, como sempre, e aí vocês deem seus recados, caso tenham recados, tá? Em primeiro lugar, eu vou chamar o Thiago. Thiago, é isso aí, cara, valeu, até a próxima, vai lá, cara. Eu que agradeço a participação, Valdomiro, valeu pela parceria, vou continuar fazendo mais coisas juntos, né? Eu consegui sequestrar o Ricardo aqui pra gravar dois programas em casa, não consegui deixar ele totalmente bêbado, mas ele ficou bem alto, né? Já o Fernando, pô, tive que sair rápido. O Fernando, eu vi o vídeo, o Fernando sentado na mesa, acho que é a mesa que tava segurando ele ali, tirasse a mesa... Sim, foi muito legal, cara. Aí. Mas... Eu chamo as pessoas aqui em casa, eu encaixaço elas, a gente grava os melhores programas loucos aí da galáxia. Pô, mas conta aí que programa que é esse, do que vocês falam, como é que foi isso daí? Cara, é um programa aí, o original. O nome original é que você criou pro programa, né? É um nome totalmente original, um programa chamado Depois de Discovery, né? Onde a gente discute Discovery. Entendeu? Sério mesmo? Bem diferente do After Trek. É bem achei que era sobre episódios da Voyager, Depois de Discovery. Mas é um estilo mais longo pra gente debater assim um episódio mesmo, falo zoando, rindo, pra mostrar aí a gente bêbado discutindo na cara do outro, que é o mais legal. Não, e o legal do vídeo é que atrás tem uma bat-lef, assim, não tem? Atrás, assim? Uh-huh, tem. É porque quando acaba o episódio... É legal que se o cara ficar muito exaltado, ele já puxa a bat-lef e sai pra briga ali. É muito louco mesmo. Já sai enfiando no pescoço do pessoal, exatamente a intenção dela. Muito legal. Mas muito obrigado, Valdomiro. Eu que agradeço a participação. Espero que você venha pra São Paulo, vai participar aqui, ficar bêbado com a gente. Pô, eu vou, hein? Daqui a uma semana vem, e pouco eu tô indo aí, hein? Vamos ver. É, mas daqui a uma semana e pouco já? Pô, já tá aí em cima, então. Então não esqueça de escrever lá as redes sociais, Diário do Capitão lá, tudo mais. Venha pra São Paulo no evento daí do Fernando, que ele vai dar as dicas. E até a próxima, Ingrid. Agora eu vou pedir, deixa eu ver, pra Ana. Ana, vai lá, Ana. Muito obrigado pela sua participação novamente. Um grande abraço, até a próxima. É, eu que agradeço tá participando de novo, eu tô adorando. Eu espero agora, né, que a gente possa se encontrar depois, todo mundo discutir pessoalmente. Inclusive vai ter a Contrekkers dia 25 de novembro, no Senac Aclimação, às 10 da manhã. Então apareçam todos. Antes disso também não percam a doação de sangue no dia 11 de novembro, no Centro da Santa Casa. E é isso, muito obrigada e espero participar mais vezes. Só uma coisa, a Contrekkers começa às 10 da manhã, até que horas que vai? Começa às 10 até às 6 da tarde. O auditório fecha às 5, né, mas é que é pra gente poder sair com tempo, tranquilo e tal. Tá, então das 10 às 3, né? Às 6, 6 da tarde. 6? Ah, tá, das 10 às 6 da tarde, às 6 da... Ok. Bom, legal, então eu vou chamar agora o Fernando também do Star Trekkers, vai lá, cara. É, basicamente, a Ana falou, gente, dia 11, arregaçar manga, doar sangue lá na Santa Casa, do lado do metrô Santa Cecília, e dia 25 a Contrekkers, tá confirmado lá com o pessoal do Senac Aclimação, vai ter uma programação, a gente vai fazer lá, vamos simular o julgamento do Kirk e do McCoy na Alto Conselho Klingon. Vai ter a final do Ultimate Tracker Championship ao vivo. E a entrada é franca, viu, gente? A gente só pede doação de alimentos e itens de primeira necessidade pros velhinhos do asilo. Legal, cara. Então, Fernando, valeu. Um grande abraço, até a próxima. É isso, valeu aqui por ter chamado. Tamo sempre aí pra discutir Discovery, Ou depois de Discovery, né, cara? Muito bom. Bom, agora eu vou chamar o pessoal aqui do Sessão 31, né? Ricardo, cara, valeu mais uma vez. Legal você ter vindo aí, deu certo dessa vez. Obrigado, então. Até a próxima. Alô. Oi, gente, desculpa, me deu uma distraída aqui que eu tava... Eu vi que estão vendo. Você tava procurando pornô telarita, fala a verdade. Não, não era isso, gente. Olha. Era uma dessa vez, não. Era andoriano, não era telarita. Tá certo. Não, pornografia telarita. Foda, meu. Vai lá, Ricardo. Manda aí. Obrigado pelo convite. Adoro participar aí, conversar com o pessoal, discutir. E não só episódios ruins, né? Episódios bons como esse, né? Então, até a próxima. Jolantru. Agora, Roberta, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima. Até a próxima e live long and prosper. Bom, pessoal, só quero dar o último recado aí. Acompanhem-nos nas redes sociais, tá? O Sessão 31 está no Facebook, tem o grupo e a página, vão lá. Sigam-nos no Twitter, o @secal31, e também no Instagram. E também estamos no Google+. É isso aí, galera. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. E... Kapla! I'll be good to you, we'll be together, yeah, to see each other, walk away with victory, yeah, yeah. Oh baby, love and happiness, oh yeah, love and happiness. Love, let me mourn for love.